Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre Ottoni, Jovem Nerd, e... Caralho, não pensei na frase. Agora que eu percebi isso. Aqui é Carlos Voltor e eu ainda acredito na DC. Aqui é o Tucano e... There is no strings on me. Datando o programa. Aqui é o Android viajando pelo tempo. Aqui é o Rex e... Shazam! Nossa, olha aí. O Léo botou até um sonzinho aí, que bonito. Aqui é o Azaghal e a gente tava falando mal pra caralho de alguém da internet. Agora há pouco. Os papinhos pra... Tava descascando aqui, cara. Um dia, quando a gente for fechar o Nerdcast, a gente grava essas sessões, né? Tava chamando até de verme, cara. Que isso, cara? Que horror. Que horror. Muito bem, nerds, estamos aqui para discutir o futuro, nerds. E um Nerdcast que será para sempre datado. Não, até 2020 ele vale. É verdade. Se eu tiver que me preocupar com o Nerdcast em 2020... Deu tudo errado, cara. Isso também tá datado, hein? Olha aí. Tá datado. Se eu estiver fazendo um Nerdcast 2020, vocês podem jogar uma moeda em mim, cara. Vocês podem me dar esses 10 centavos aí que eu vou estar precisando. Muito bem, nerds. Nós vamos especular agora sobre os filmes de heróis até 2020. Sim, a DC lançou a lista. Todo mundo empolgado aí. Muitos filmes da Marvel vindo aí. As outras franquias, Fox, Sony, que tem parte da franquia da Marvel, também estão renovando seus filmes. Então, já falamos do passado da Marvel, dos filmes da Marvel. Agora vamos falar de todos os super-heróis até 2020. Ou não. E meu? Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de vez e canelada. Zona de gás. Vamos, né? Vamos, né? Sim, Azaghal, nós temos Nerd Store, Azaghal. É isso aí, ele já falou semana passada, mas a gente fala novamente. Mas, olha só, eu quero musiquinha, porque, Léo, começou a correria do Natal! Já começou a correria do Natal? Já começou, Azaghal, estamos em ritmo de Natal na Nerd Store, você já sabe que... O Natal nerd que você quer fazer para você mesmo, para seus amigos, para sua namorada, para sua família, para o seu namorado, para os seus pais, todo mundo para o seu filhote. O Natal nerd é na Nerd Store, senhores. É isso aí, de novidade nós temos a camisa Bazinga. Sim. A camisa Groot Odor. Exato. Camiseta. Termos técnicos. Termos técnicos. Todo mundo sabe do que eu tô falando, né? T-shirt. Ninguém imagina que eu esteja falando de uma camisa social escrito Bazinga. Tá bom, ok. Né? Camiseta do Ozob. Tá uma bitoca no meu nariz. Sensacional. Ficou fodástica, está voando, inclusive. Também temos a camiseta Batman. É a capa de uma revista, não sei qual é. Exatamente. Mas é muito legal e está sendo bastante, o pessoal gostou. Excelente. Além disso, temos a camiseta Barris. Barris. Dos anões. São os anões descendo a cachoeira. E o pessoal lá do Pica-Pau fazendo aquele... Essa arte muito legal do Victor também. E talvez tenhamos, talvez não, a camiseta Better Call Saul. Oh, porque tá acabando? Porque essa tá loucura. Sério? Loucura total. Caraca, rapaz. Fora isso, é claro, temos a lenda de Huff Gunner, um puta sucesso. Cara, que sucesso. Eu tô tão feliz de ler as resenhas no Scoop que as pessoas realmente estão achando o mesmo que eu achei, que o livro não dá pra parar de ler, que o livro deixa você maluco com os personagens, que você fica apaixonado, você quer saber o próximo, você chega, lê o final do livro e você... Cadê o próximo? Cara, é, realmente, eu tô feliz que todo mundo teve o mesmo sentimento que eu tive lendo. Foi muito bom. E também temos a novidade da Nerd Store, de fato. Uh-huh. Que são os games. Ah, os Games, Azaghal! Se você é um nerd gamer... Sim. Se você curte videogames... Sim. Se você passa horas do seu dia nesse aparelhinho do demônio... Isso vai te interessar. Exato. Agora a Nerd Store vende os principais jogos no mercado aqui no Brasil. Olha, muito bom. Então, os lançamentos desse ano, os grandes lançamentos... Já estamos encomendando. Vai ter. Por exemplo, Jovem Nerd. Por exemplo. Vai vir aí Assassin's Creed. Assassin's Creed. Ou como diriam nossos amigos e irmãos piologo, como é que eles falam? Assassino Kleber. Assassino Kleber. Assassino. Vou até mandar um abraço para os irmãos Piologo que, infelizmente, recentemente perderam o Chuck Dog. Não acredito. É, o cachorrinho deles pereceu, faleceu. Não acredito. Morreu, bem triste. E eles estão bem abalados, cara. Coitados. Então, manda aí, eu que gosto de cachorro, nós aqui todos gostamos, sabemos como é triste. Fica um abraço para eles que nunca vão perder o bom humor. Sim. Então, em homenagem a eles, teremos em breve aqui na Nerd Store Assassino Kleber. Assassino Kleber. Os dois, é porque vai lançar o Assassin's Creed Rogue para a antiga geração, PS3, Xbox 360. E o Unity. Unity para Xbox One e PS4. Teremos isso. Ou como a gente chama, Sony. PS4. Exatamente. Também teremos, Jovem Nerd. Ó, o que mais teremos? Choro Distante 4. Choro Distante 4. Far Cry 4. Teremos Far Cry 4 Não dá pra falar três vezes Far Cry 4. Far Cry. Tenta falar uma? Não consigo falar uma. Fala rápido. Far Cry 4. Far Cry 4. É porque o 4 trava. É o 4 que trava. Mas teremos para todas as quatro plataformas que importam. Não teremos pra PC, porque aí você acaba comprando online. Você sabe, e não dá, né, pra disputar. Exato. É isso, a Nerd Store cheia de novidades. Muito bom. Fique atento, fique ligado. Vá lá, se cadastra se você nunca fez compra. Entra lá no newsletter pra saber das novidades. Sim, muito bom. É isso aí. Natal na nerdstore.com.br, seus nerds. Vender. Esse Natal, Zagal, nós precisamos do quê? Vender. Jovem Nerd, quero dar um recado rápido, breve. Sim. Hoje, dependendo do dia que você está ouvindo... Dia de publicação. Se for no dia 7 de novembro... Certo. Ainda dá tempo de você participar do concurso Caneta Manto e Grapa Blue Hand. Dá tempo de participar, não dá tempo de ganhar. Exatamente. Você não mandou sorte até agora, eu acho que nas últimas horas do concurso você talvez não consiga... Exato. ...uma quantidade de votos suficiente para entrar no top 10. Isso. Talvez seja um top 12. Ó. Oh. Que o Giuseppe é sempre aquela generosidade que a gente conhece. Ele tá vendo muita careta maneira e tá querendo abrir esse top 10 pra top 12, o que não muda nada, porque no final das contas, quem entrar no top 10 vai entrar de qualquer maneira. Exato. E a escolha do júri vai ser por voto de um júri seleto. Sim. Internacional com celebridades. Olha aí. E quando eu digo celebridade, não tô falando de mim, não. Que ridículo. Não, porque tem gente que pode dizer que nós somos celebridades. Não, eu não somos. Eu tô dizendo o contrário. Não somos. Não somos. Mas se você não mandou sua caneta e nem vai mandar, ou talvez vai mandar, mas não vai conseguir votos suficientes até lá, você ainda pode participar votando em suas canetas preferidas e vendo o que a galera mandou. Você clica aí no link da Montegrappa. Sim. Ou você no Instagram procure pelo perfil da Montegrappa. Montegrappa Itália. Montegrappa Itália. E aí você vai ver todos os regrams que a Montegrappa fez com uma enormidade de arte. Exato. Que chocou o público seleto da Montegrappa. Eles chegaram a botar um aviso no Instagram, assim, escrito Don't be shocked. Muito bom, cara. Então é isso. Se você quiser lá ver as artes, algumas são pavorosas, outras são muito boas. Outras são excelentes. Mas o legal é que todo mundo participou. Você pode votar. E você vota na sua preferida. Dá força pra galera que, né, que tem muita gente votando. Muita gente, muito bom. Muita gente votando. Então é isso. Boa sorte pra quem participou. Exato. E quem não participou, foda-se. Não vai fazer diferença nenhuma na vida. Não fala isso. Que não vai fazer. Eu não participei, me fudi também. Nem que eu devo ganhar uma caneta. Não fudeu, não. Tu vai ganhar a caneta. E se vocês quiserem ouvir os e-mails e recados do último Nerdcast, você pode pular para... 24 minutos e 40 filmes só pra começar. Temos aqui um recado, Jovem Nerd. Ah. Do nosso amigo Bruno Sattler. Certo. você se recorda quem é Bruno Sattler. Sim. O Sattler fez centenas de ilustrações pro Jovem Nerd. Sim, ele ao longo dos anos. Fez quadrinhos do Jovem Nerd. Fez vitrine, fez rodapé, fez tudo que você possa imaginar. E a última, como direi, peripécia de Bruno Sattler foi O Bom, O Mal e o Nerd. Sim. Aqueles quadrinhos que acabaram virando uma animação e ficaram sendo o mid-season do Jovem Nerd enquanto a gente tava de férias. Exatamente, no canal do YouTube do Jovem Nerd. E gostou, se empolgou e lançou esses quadrinhos num formato graphic novel. Olha aí que maneiro. Ficou maneiríssimo. Ele mandou até um de presente pra gente. A gente não tem nada com essa história, isso é um projeto dele. Sim. Mas ele pediu um apoio e a gente tá dando um apoio aqui pro nosso amigo. Então se você tiver interessado em comprar a história em quadrinhos, é graphic novel do Bom, do Mal e do Nerd. Sim. Tem um link aí no post. Olha pra você aí. Entrar no site do Bruno Sattler e garantir o seu. Muito bom. Muito legal, cara. É maneiro, ficou maneiro. Pô, ficou maneiro pra caramba. Tem todas as artes, os posters, porque essa ideia começou com ele desenhando posters de westerns versão Jovem Nerd. Exato. Então tem todas essas artes, bem legal, bem legal. Muito maneiro, muito maneiro. Tem link aí no post. Quero agradecer a Zagal e os nerds que doaram sangue nessa semana. Os nerds do Cacete de Agulha, Alan Oliveira, Andrine Varela, Bertier Júnior, Bruno Hiroshi, Caio Maião, Cláudio Fiorito, Daniel Santana, Daniel Tristão, Érica Motoyama, Felipe Falks, o grupo de animação missionária, Zagal, o GAM. Muito bom, grupo. Obrigado. Ivo Araújo, Jeanette Azevedo, Jonathan Abreu, João Sereguete, Joyce Bruna, Caluan Guerra, Lucas Paiva, Luiz de Souza, Maurício Nolasco, Pedro Amorim, Rafael Martins, Thiago Gasperin, Victor Pitone e Victor Daneman. Olha aí, muito obrigado, nerds, por terem dado sangue essa semana e salvado vidas. Muito bom, muito bom. Agora temos os nerds que doaram cabelos. Cabelos. Mas hoje eu quero ler uma nota aqui do Mal Roboto. Ah. Diz aqui. Vários usuários de dreads... dos dreads. Enviaram e-mails dizendo que dá pra lavar os cabelos sim. Aham. Uh-huh. Ao contrário da conclusão da mesa julgadora. Ok. Deve de dar. Mas os usuários de dread que eu conheço, todos me relataram que o dread mofou. Ó, o Gabriel Dread disse que cortou os dreads porque ele não aguentava ter tanto trabalho para não mofar, sacou? E aí mofou. Que, não. Mofou. Ele tinha muito trabalho, entendeu? Porque tem que ter trabalho para não mofar, senão mofa. Mas mofou. Mas temos aqui os nerds Escalpo do Bem. Olha aí. Excelente nome. Eu não sei se foi o Mal que inventou, se foi o Mal. Muito bom, ele parece ser pago mesmo. Se não foi o Mal, parabéns pra quem tem inventado. Gostei, esse nome me atrai, me pega. Gostou. Então temos nerds Escalpo do Bem. Tatila Farago. Tatila é o nome que não se vê todo dia. Michele Versosa, Guilherme Maeda, Alessandra Nakata Bobato e Mila Fonseca. Então essas as pessoas, galeras, amigos, queridos, escalpelados. Muito bom. Que doaram seus fios de cabelo. Excelente. Para quem precisa. Arte dos fãs, destaque para o Covil de Zamer por Felipe Lisboa. Muito bom. Ilustrações aí de Ruff Gunner, o santo de pés descalços, por Ariano Soares. Ficou muito maneiro. Ariano tá mandando aí. Ficou muito bom, cara. Temos aí o Beto Almeida, que mandou uma sequência de nós velhos, o vovô Expo, o velho nerd, o tio Tucano, o senhor Caduco, o Gagazal. Cara, ficou muito maneiro de caricaturas. Não, essas caricaturas são caricaturas, né? Sim. Mas elas realmente anteveram como ficariam os velhos. É, muito bom, cara. Eu acho que a gente vai ficar exatamente como ele previu, cara. Ah, legal, cara. E também tem o protocolo Blue Hands, eu e a Zagal matando zumbis pelo Mauro Costa, ficou muito maneiro. Muito obrigado, gente. Roberto Lívio, 35 anos, consultor de conteúdo local e estudante de engenharia de produção do Duque de Caxias. Fala, caros nerds, sou muito fã de vocês e é redundante dizer que vocês arrebentam do que fazem, mas só aqui para falar que gostei muito, para variar, do último Nerdcast 438 sobre as histórias de faculdade 2, pois vivo essa experiência de faculdade novamente após ter me formado em outra. Mas whatever. Uma ínfima canelada que gostaria de ressaltar foi em relação à história do Roberto sobre a brincadeira, entre aspas, com duas amigas que se beijaram na frente dele. Ok. Onde chegou a mencionar que propôs uma suruba, quando na realidade não seria uma suruba, e sim um menage. E aí ele falou que segue abaixo a classificação em relação ao sexo. Olha aí. Um indivíduo, masturbação. Dois indivíduos, sexo tradicional. Três indivíduos, ménage à trois. Quatro indivíduos, swing. Cinco indivíduos, aí sim é suruba. É uma pergunta cinco aqui. Cinco diante, querido. O cara aqui tem uma tabela de classificação. O que é bacanal, então? Bacanal é. Deve ser... com animais? 10 plus. Tem animais? Não, não. Bacanal é... ué, bacanal é uma coisa que suruba, né? Eu não sei. Não? Eu tô perguntando aqui. Não sei também, cara. O quê? O que é bacanal? Tem agora... que ter bebida pra ser bacanal? Faz sentido o que eu tô falando. O bacanal quê? É a festa do Baco. Baco é... é? Claro que é. Eu não sei. É, tô falando. Então, bacanal é quando é cinco ou mais pessoas fazendo sexo e bebendo. E bebendo. Ah, tá. Você ligou? Bom. Vinho, talvez. Lucas Lemes, 25 anos, biólogo. Ou, eu espero que sejam 25 anos, tá escrito aqui 25. Biólogo e estudante de gastronomia. Olha aí. São Paulo, a cidade sem água. Tá, tem o programa. Não perco o Nerdcast, aquela história de sempre. Nunca mandei e-mail. E aí? E aí? A gente volta. Desafiou! O cara me desafiou aqui. Nunca mandei um e-mail, mas hoje faço questão, pois tenho dreads. Continua ou não? Tenho dreads. Vai me dizer que as suas dreads mofaram ou vai vir com essa historinha que você lavava e dava tudo certo? Continua lendo. Posso responder a questão levantada sobre como lavar, mau cheiro e preconceito. Ele é um especialista em dreads. É, olha aí. Ele diz aqui que dreads se lavam sim. Certo. Lavo os meus várias vezes por semana e já me chamaram dos meninos dos dreads cheirosos. Olha aí! Ok. A lavagem, diz ele, é igual a qualquer outro tipo de cabelo. Só demanda mais trabalho e produtos. Maior quantidade de... isso. Deve-se lavar muito bem o couro cabeçudo. Dread por dread. Caramba, cara. Tem que ter paciência mesmo. Mas é que nem, sei lá, como cebolinha lava o cabelo, sabe qual é? Uma Mônica lava o cabelo. O mau cheiro só acontece com quem não lava e não seca direito. É, não seca direito. Essa que é a parada. Quem mofa. Que mofa, com certeza. Observação. Apesar de ninguém acreditar e achar que eu sou um maconheiro vagabundo... Olha o preconceito. Nunca fumei maconha. Olha aí. Sou totalmente contra, apesar de ter muitos amigos que usam. Pra mim, cada um faz o que quiser com o seu corpo. Tá certíssimo. Tá certo. Mas eu acho que devia tirar as dreads. A mesa julgadora continua. Yuri Tamsten. Pronunciem como quiserem. Ele botou aqui. 18 anos, estudante de engenharia elétrica, Niterói, Rio de Janeiro. Olá, estou enviando esse e-mail com a minha experiência pessoal, motivado pelos comentários feitos acerca da perda de tempo. Como dito por Azaghal, sobre pessoas no curso errado, comentado no Nerdcast 438. Como escrito previamente, estudo engenharia, mas estou às beiras de uma mudança para um bacharelado em matemática. Meu sonho é desenvolver pesquisa na área de matemática pura. Confesso que entrei na engenharia puramente com a perspectiva de ganhar dinheiro. E depois de 5 anos, e desde o meu primeiro período, considero todas as disciplinas não oferecidas pelo departamento de matemática insuportáveis. Sou desencorajado por alguns colegas, familiares e afins, embora alguns poucos até deem certa força. Mas, de fato, penso que devemos definir o mais rápido possível nosso objetivo, sem ficar fazendo segundos planos e manter o foco no que realmente estamos interessados e sentimos que acomoda o nosso perfil. Peraí, ele tem 18 anos e ele já tem 5 anos de faculdade? Não, não é possível, cara. Tá estranho. Mas ele pode ser um tipo de Doug House. Doug House. Vamos lá, vou continuar aqui. Indico a todos os colegas passando pelo desafio do vestibular a não ficarem muito desesperados com a escolha de sua iniciação acadêmica, pois verão muitas coisas até saberem qual viés é o certo a se tomar. Falando pela área de exatas, as disciplinas de física, matemática e afins são muito díspares do que vemos no ensino médio. Não falando por conteúdo, claro, mas em questão de ritmo de ensino e abordagem. O importante é que quando nos deparamos com evidências, como foi comentado por Afonso Solano, por exemplo, ao desenhar uma teiazinha de aranha no seu trabalho, não fiquemos acomodados ou por estar em um curso seguro ou talvez em uma escola de qualidade. Temos que buscar aquilo que realmente nos interessa, nos dá brilho nos olhos. Ele, por exemplo, claramente não tinha o perfil de curso de desenho industrial e buscou algo que se identificasse melhor. Nunca abram mão disto. Olha aí. Muito bom. Ele tá... acho que muita gente passa por esse sentimento de não saber se escolheu a profissão certa na faculdade e tal. A maioria não escolhe, vou dizer logo. É difícil. Mas você tem, alguma... tem que escolher muito cedo. Muito cedo. O seu futuro. Você não sabe nada. Sério, 18 anos. Babaca, que a gente sabia? Idiota. Nós éramos, pelo menos. Todos que passam por essa idade e sobrevivem são babacas e idiotas. E sobrevivem? É, porque os que morrem são babacas e idiotas que não sobreviveram. Bom, nós passamos e hoje eu vejo que eu, com 18 anos, não sabia nada da vida, realmente. Era um babaca. Um babaca. É isso que eu tô falando. Então é um sistema errado, mas também vai fazer o quê? Esperar o cara fazer 40 anos? É, mas o cara... A gente não vive 200, né? Se fosse elfo, era uma beleza. É. Mas esse seu pai também não ia gostar de 40 anos vagabundo escolhendo... Ai, não sei o que eu faço. Exato, né? Bom, mas o fato é que... Gente, olha só. Você tem que gostar. Tem que ter tesão pela parada. Se não tiver tesão, pensa. Pensa se é isso. Entendeu? Não tem como a gente... Eu decidi por você, mas você tem que... Cara, eu nunca vi... Eu vou falar assim... Acho que era uma frase do Bill Gates, isso. Sei lá. Era... Eu nunca vi alguém bem sucedido na vida que detesta o que faz. O cara tem que gostar do que faz. Você gosta do que faz, você vai... É isso que você tem que fazer, cara. A pé no chão. Vou largar tudo, vou pro circo. Às vezes é uma boa. Conheço gente que trabalha com circo. Tá certo, é verdade. Pode largar tudo e ir pro circo. Mas avisa as pessoas se vai pro circo. Cara, não fuja pro circo. Não fuja com o circo. Vá pro circo, né? Vá pro... Esse cara pode ir pro circo de Soleil. Pô, aí é o circo. É circo. É circo. Cara, se você for pro circo, sei lá, o circo Tiffany. Sacou? Aí você tá na merda, cara. Aí você tá na merda, cara, tudo bosta de elefante sem dente. Aí não. Aí não, né? Se quiser ir pro circo, vai pro circo maneiro, pelo menos. Ai, meu Deus. Daniel Toscano, 29 anos, publicitário, Brasília, Distrito Federal. Olá, amigos nerds. Este episódio do Nerdcast me fez lembrar de um incidente que aconteceu em meu segundo semestre do curso de publicidade. Como já éramos veteranos e era a nossa vez de aplicar os trotes e também organizar as cervejadas, que por aqui recebem o nome de calourada, alguns colegas de sala resolveram aproveitar para ganhar algum dinheiro. Cobraram uma taxa para as pessoas que queriam ir à festa. Pegaram emprestada a casa de um amigo deles, cujo pai estava viajando. E... distribuíram espaço externo, criaram 5 ambientes. Olha aí. Um tocava forró, o outro tocava samba, o outro tocava música eletrônica, um bar, uma área VIP para os organizadores e alguns convidados. Caraca, maluco! Tô impressionado. E os vizinhos enlouqueceram nessa noite, né? Tudo bem até aí. Tudo bem não. Pô, os caras segundo semestre já com 19 anos fazendo um empreendimento desse é foda. Pô, festa de 5 ambientes, tá maluco? O problema foi que algum espírito de porco não identificado mandou anunciar a festa, que até então era fechada, na Rádio Transamérica. Caraca! Fazendo com isso que metade da cidade aparecesse lá. Caraca! Os organizadores viram nisso uma oportunidade de ganhar mais dinheiro. Ah, que beleza! E liberaram a entrada de mais pessoas. Puta. Mediante, claro, o pagamento de um ingresso um pouco mais caro. Acabou a casa. Mulher nota mil, né? Total. Motoqueiro entrando pela parede. Foi exato. A conclusão não podia ser mais óbvia. Nossa. A bebida acabou em metade do tempo esperado. Puta. Gerando um número enorme de pessoas embriagadas e furiosas que começaram com uma espécie de mini guerra civil. Puta que pariu. Os seguranças, sim, tinha seguranças. Nossa. Contratados se demitiram quando garrafas vazias de vodka começaram a ser usadas como arma. Nossa, cara. Parecia uma guerra entre os cavaleiros de Rohan versus o exército de Uruk-hai. Meu Deus. Isso obrigou os organizadores a chamarem a polícia. Ah, cara. Que se recusou a entrar, pois eram apenas 4 oficiais em apenas uma viatura para atender o chamado. Puta que pariu. Então, 3 dos organizadores se puseram a expulsar os brigões, enquanto o 4º organizador ficou na área VIP, abraçado a um saco de lixo preto cheio de dinheiro. Deus. No final, quando o local se esvaziou e se desfez, eu acrescento, havia sobrado apenas cacos de vidro, poças de sangue. Ai, meu Deus. Pessoas semivivas. Meu Deus. E a casa, claro, estava completamente destruída. Meu Deus. Não sei quanto custou para pagar o prejuízo, mas foi a festa mais louca que eu já vi na vida. Só faltou um maluco com um lança-chamas. Caraca, cara. Isso é uma sessão da tarde. Porra, completa, isso é, né? É mulher nota mil, sem a Kelly LeBrock. Que merda. Você se fudeu no final. Muito bem, vamos abrir aqui a lista muito maneira, muito bonitinha, que a Comics Alliance fez, dos Super Movies. Tem um link aí no post se você quiser acompanhar com este gráfico, esse infográfico legal. Talvez você conheça essa lista e nem sabe que é desse site Comics Alliance. É porque é algum verme da internet. Não! Aí reportou a imagem... Pra tirar os créditos. Cara, como... Se você faz mas isso... Mas você tá falando de verme genérico, sim, é isso? Tem vários vermes. Ah, tá bom. Onde nasce um verme, nascem vários. Tá bom. Se você faz isso, tirar créditos de imagens pra botar no, sei lá, no 9gag... É, pois você é. Você é um verme. O cara recorta a imagem, né? Pra tirar recorta o crédito. Recorta pra tirar... Não foi esse cara que fez. É uma imagem sem créditos. Bom, vamos lá. Então, o próximo é Vingadores e tá todo mundo animadinho com o trailer. Porque nós vimos... The Hulkbuster, maluco! Caraca! Você tá um pouco mais animado que os restos. Não, olha só, eu quero dizer o seguinte, sabe por quê? Quando eu vi o trailer do Homem de Ferro 3, aparecia uma armadura gigante do Homem de Ferro, lembra? Sim, correndo, sim, destruindo os containers. E aí, na época, todo mundo falou assim, caraca, o Hulkbuster! Só que, assim, pra quem conhece o Hulkbuster dos quadrinhos e tal, não parecia muito bem, aí começaram a imaginar que era uma adaptação e tal. E aí, no final, não era nenhum um nem outro, mas eu sei que no filme ele aparecia... Era ele... um pé de cabra, servia pra segurar... O macaco. É. Não, porra. Eu falei, cara, isso não é o Hulkbuster, porque se foi, eles usaram pra segurar um container. Que merda, né, cara? E não tinha nada a ver. Parecia só um Homem de Ferro grande. E aí, cara, de repente, quando eu vi aquela pata gorda batendo no chão, cara, puta, e você vê a armadura dentro de armadura, cara, pra dar mais absurdo, muito dos quadrinhos, é muito foda, cara. Eu fiquei muito empolgado. Pata gorda? É, a pata gorda, sabe? De Homem de Ferro, sabe qual é? Quando ela pisa sem primeiro plano, já, caralho, não acredito. O que tava se falando desse filme é que esse filme já é um prelúdio pro que vai acontecer no Capitão América 3, que vai ser a Guerra Civil. É, isso, e aí, calma, porque a Guerra Civil é big deal. É. Exatamente. Porque as histórias do Capitão América até agora, foda-se, né, não mudou nada. Não, porra, o 2 mudou tudo. Mudou o quê? É, o 2 mudou. Caralho, o cara... mudou o status quo, acabou com a Shield. Acabou com a Shield, maluco. É mudou verdade, toda mudou a série da Shield, assim. Inclusive, tudo. Até o seriado da Shield que acompanha os filmes da Marvel, assim, com pequenos fatos, alterou toda a história. É, mudou completamente. O universo cinematográfico deles mudou com o Capitão América 3. E esse filme dois. Vai... com o Capitão América 2, desculpa. E esse filme vai começar o rompimento dos Vingadores. Desculpa não, presta atenção aí, né, Carl? Sério do caralho, tem? O que tá sendo falado é que no final desse filme, os Vingadores não vão ser mais um grupo. Eles vão se separar. Que clichê do caralho. Isso por culpa do Tony Stark, do Homem de Ferro. Mas isso é legal, hein, no cinema. É um clichêzaço dos quadrinhos, o grupo se separar, mas no cinema eu acho legal. É diferente. É, o que não se sabe ainda, por exemplo, que quem salva a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio, que se achava inicialmente que seriam os Vingadores, nesse trailer você já vê que é o Ultron que salva eles. Salva da onde? Dá pra ver? Tá loucura o papo. Peraí, então salva da onde? Eles estão presos pelo Barão Von Strausser, que quando eles aparecem no final do Capitão América... Ah, ok, entendi, lembrei. Eles aparecem presos. Boa, bem lembrado. Eles vão ser salvos pelo Ultron. Ah. É, mas é aquela história, o Ultron na história vai ser criado pelo Tony Stark, né? Por isso que ele vai ser um dos motivos da galera se separar. Vai mas vai ser, ser mesmo? Vai ser mesmo? É. Ele vai ser o Jarvis? Não, Jarvis é o Visão, cara. Ah, tá. Quem criou o Ultron, na verdade, é o Henry, é o Hank Pym, né? É o Homem-Formiga lá. Jaqueta Amarela. Jaqueta Amarela é quando ele vira bad boy, ele assume uma identidade de agora eu sou mal, eu sou o Jaqueta Amarela. Vou botar essa jaqueta. Botar essa jaqueta do Fred Mercury. Isso. Eu vou me vestir de Paquito e vou... escrotizar. Vou ficar escroto. Aí ele que cria o Ultron. E o, na história parece que eles vão fazer que quem cria o Ultron vai criar o Visão. Mas isso então... é verdade também, né? Ele cria também. O Visão e a Jocasta. E o Visão, como nos quadrinhos, vai provavelmente ser o cara que vai salvar todo mundo. E o cara que vai fazer o Visão no filme é o mesmo cara que faz a voz do Jarvis do Sim, o Paul Bettany. Que é o Paul Bettany. Exatamente. Isso. É, fica maneiro. Agora tá na cara, né? Você vê aquele escudo do Capitão América partido, todo mundo fodido. Quebrado. Quebrado, em parte. Dividido ao meio. É, em parte. Partido é isso, você sabe, né? Você sabia? Em parte. Partido pode ser uma lasquinha só, tirou uma nesga. Não, não, tá dividido em duas partes mesmo. Não, partido, cara. Partido em dois. Tudo bem. E tá na cara que o Ultron vai detonar todos os Vingadores e que vai salvar o dia vai ser o Visão, né? Claro, né, cara? Em cima do trailer também que saiu, tem várias cenas do Thor sem o martelo. Então estão achando que ele vai perder o martelo. Não, ele tem uma hora que ele larga o martelo. Ele larga o martelo, é. Ele fica boladinho e larga o martelo. Cara, você acha que é aquela velha história. Toda vez que o Capitão América quebra, o Thor leva lá pra Asgard, eles consertam e ele devolve. É a mesma história. Será que eles vão mudar o Thor pra uma Tora? Porque nos quadrinhos, o Thor vai virar uma mulher. É, falaram que não. Não, vai ser o Bill Raio Beta. Caraca, pô, ia ser foda. O Caquinho lembrou quem é o Bill Raio Beta? É aquele Thor com o cara de bicho. Cara de cavalo. É, ia ser sinistro eles botarem esse cara. Seria interessante botar ele ligado com os Guardiões, se fossem colocar. Vamos analisar isso um minuto só? Vamos pensar assim, eles vão tirar o lourinho com barba por fazer, que deixa a meninada suspirando. Vão tirar o sexy symbol e vão botar um cavalo. Aí vão botar um cara de cavalo, que normalmente é apelido de gente feia, no lugar. Vou pegar a Sarah Jessica Parker pra fazer a versão do Bill Raio Beta feminino. O pior é que a Sarah Jessica Parker vai ter cara de cavalo. There are no strings on me. Cara, e o trailer estendido, cara? O que, que foi aquele início? Eu quero deixar um protesto aqui, porque a gente gravou um Nerd Office emergencial. Exato. Sobre o trailer. Aí no dia que a gente lança o Nerd Office, eles fazem um trailer estendido. Isso já é uma putaria do caralho. Porra, Marvel. Mas, cara, muito. Cara, aquele momento é desenvolvimento de pessoas. Você vê que como ele desenvolve as pessoas em poucos segundos, em poucas falas, cara. Que irado é a brincadeira das pessoas quererem levantar o martelo do Thor, cara. O melhor é quando o Capitão América pega o martelo e dá uma arranhadinha, assim. Isso é um momento de ouro de roteiro, cara, porque são tantas coisas minuciosas em pouco tempo. O martelo dá aquela arranhada, como você falou, e você vê a expressão do Thor imediatamente ficando séria, preocupada, né, cara? E logo depois que ele larga, ele fala, viu? Nada. Isso aí ficou aliviado, né? E também a própria Viúva Negra, né? Ela fala assim, essa não é uma pergunta que eu preciso de resposta, entendeu? É muito maneiro isso, de juntar os personagens. E é legal como se amarrou na entrada do Ultron ali. E a musiquinha Pinóquio esquizofrênico? A gente não sacou que era a música do Pinóquio, cara. Vocês se ligaram nisso? É, a música do Pinóquio, não, não, mas não. Totalmente distorcida. Não vem pagar de que sacou, não. There is no strings on me. Isso aí. É o Pinóquio. Mas a música que toca a música é o Pinóquio cantando. Yeah, I've got no strings to pull me canta down. Canta aí pro Harold, que o Harold não sabe qual é. I've got no strings to pull me down. To make me bad, to make me cry. Pra que a gente precisa dela? Olha só, eu não tenho cordas pra me puxar pra baixo, pra me fazer implorar, pra me fazer me curvar. Entendeu? To make me bow, cara. É muito legal. Caraca, velho. Que música sinistra do Pinóquio, né? Porra, Gepeto. E aí ele vai. O que o Gepeto fazia quando a gente não tava olhando, cara? E aí ele vai tocar essa música bizarra. Que eu queria ver? Eu queria ver aquela cena do Ultron, que ele chega todo lesadinho do Platoon e fala, there's no... Eu queria ver isso feito versão Pinóquio. Um Pinóquio lesadinho, sabe? Com as madeirinhas quebradas. Andando assim. Ia ser maneiro. Fica a dica aí pra galera. O mais maneiro desse trailer do Avengers foi o pessoal do How Should It Have Ended? Sabe, que aí faz animações no final. Ele fez um How Should Have Ended do trailer, cara, que ele, o cara fala, there are no strings on me, aí aparece os Avengers, porra, cara, por que você tem que fazer a frase do Pinóquio ficar sinistra, cara, aí o Capitão América, essa referência eu também entendi, aí ele volta assim, volta pro Ultron e ele fala, I can show you the world, começa a falar todas as frases, Hakuna Matata, aí ele, não faz isso. Cara, muito bom. There are no strings on me. Então, ainda em 2015, teremos aí o filme do Homem-Formiga, que eu não sei se ele vai aparecer nos Vingadores, mas ele vai ter um filme próprio. E eu não duvido mais de nada, cara. Depois de Guardiões da Galáxia, pode ser um filmaço do Homem-Formiga. E o Hank Pym é um personagem maneiro. É, que não vai ser o Homem-Formiga no filme, né? Vai ser o Paul Rudd, que é o segundo Homem-Formiga nos quadrinhos. Não vai ser o Hank Pym? É, Hank Pym é o Michael Douglas. What? Caraca, o Jovem Nerd agora deu um faniquito. What? É, na história vai ser isso. A história vai ser o segundo Hank Pym, né? O segundo cara assumiu o Ant-Man, na verdade. O primeiro tá aposentado e o cara aparece e pega o manto dele no lugar. O Michael Douglas é o Hank Pym? O Michael Douglas vai ser o Hank Pym. Com que propósito fizeram isso? Que sensacional, cara. O mundo tá cheio de surpresas, né, cara? Quando foi que eu imaginei que iam fazer um filme solo do Homem-Formiga? Que não seria o Homem-Formiga original, seria o segundo Homem-Formiga. Michael Douglas, é isso que vocês estão dizendo. Caralho, velho. Michael Douglas, ok. Isso é que eu não entendo, cara. Eles pegam uns personagens tão bobinhos assim pra fazer filme, Minha expectativa pro filme do Homem-Formiga não era alta. Não, certo. Quando falaram em Michael Douglas, ela baixou 3 pontos. É de 0 a 10. Ah, meu Deve estar nos 4 agora. Bom, isso talvez seja bom, cara. Não, porque não é. Você pode ser surpreendido. Então, você sabe quem é o Michael Douglas? É, eu sei quem é o Michael Douglas. Você sabe que ele tem 70 anos e teve câncer na garganta de tanto chupar buceta? Para com isso, cara. Não foi por isso. Ó, no filme vai ter a Evangeline Lilly, que faz a filha do Hank Pym. Super Kate. Uh-huh. A personagem que ela vai fazer é a filha do Hank Pym com a Janet, né? Que é a Vespa. A Vespa. A Vespa vai ser velhinha também. Sacanagem isso. Não sei, ela não tá no filme. É, então não vai ter Vespa, né, cara? Porra. Não, nos quadrinhos rolou aquela história no Ultimate que o Hank Pym espancou a Janet, né? Caraca, sério? É, foi. No Ultimate. E ela mandou a Maria da Penha nele? Tipo assim, ele se emputeceu. Encheu ela de porrada. E na história parece que o que acontece? Ele deixou de ser Homem-Formiga porque parece que ele acidentalmente matou a Janet. Por isso que ele deixa de ser Homem-Formiga. E quem assume é o outro. Não sei se no filme ele vai ter assumido o manto de um herói. Eu acho que ele vai ser a parada nos experimentos com a tecnologia que vai permitir ele encolher e crescer. Caralho, mas... eu tô imaginando coisas muito maneiras aqui. Eu também imaginei alguma parada bem bizarra. Eu imaginei como ele acidentalmente matou a mulher. Exatamente. Cara, essa história tá muito escura, tá muito terrível pra ser Ant-Man, né? O filme é obviamente uma piada. Caralho, mas que história terrível. Poxa, um filme de super-herói não vai ser tão dark assim, ainda mais com o título de Ant-Man. Não pode ser tão dark. Por isso que eu tô falando, o que deve acontecer no filme deve ser um acidente com a tecnologia que ele tá desenvolvendo e que pode causar a morte dela, tanto que ele não usa essa tecnologia e vai ser usada só pelo Paul Rudd, que vai ser o Scott Lang. Então é esse cara que vai se tornar o Homem-Formiga. Não vai ser ele. Eu não sei se vocês viram alguma foto recente do Michael Douglas. Não, cara. Mas eu tô achando um pouco difícil esse cara conseguir fazer qualquer coisa no cinema. Ué, mas ele vai fazer, cara. Vai ser o Michael Douglas digital? O filme vai ser live action ou vai ser... There are no strings on me. Depois... temos ainda em 2015 entra a Fox com o reboot do Quarteto Fantástico. Ah, isso vai ser uma... E aí, vai mudar todo mundo? Vai, mudou todo mundo já. Você sabe quem vai ser a mulher invisível? Vai ser a jornalista safada do House of Cards. É. Não. Vocês sabem quem vai ser o Tocha Humana, né? Eu não sei porque os caras têm mania de querer fazer isso, querer valorizar um personagem mudando a história dele. Por exemplo, eles pegaram Tocha Humana e pegaram um ator negro pra fazer o Tocha Humana. Por que os caras não fazem, então, um filme de heróis negros? Mas qual é o problema do Tocha Humana ser negro? A Sue Storm vai ser negra também? Não vai. Eles vão ser irmãos adotivos. Mas ok, vai. Ah, francamente, eu não ligo, cara. Sério. Ah, cara, eu ligo, porque muda a história do personagem, cara. Por que os caras não valorizam personagens, porra, que tem potencial pra fazer um filme do Luke Cage, por exemplo? Que ia ser um filme foda. Não, porque se forem fazer, vai ter que ser com o Nicolas Cage. O Luke Cage vai virar série. Ele vai ter uma série no Netflix. Sério? É. Mania. Luke Cage, Punho de Ferro, Demolidor e a Alias, que é uma série com a mulher do Luke Cage. Caraca, acho que nós somos um dos 10 caras que leu Alias. É muito foda, né, cara? O Alias é muito bom. Então bota 11 aí. Não é o Alias daquela série do... Não é a série da Jennifer Garner, do J.J. Abrams, não. Era uma garota que era... Ela é detetive, né? Era uma ex-heroína. Uma ex-heroína. Ela tinha poderes. Que gostava de Beatles e Rolling Stones? Ela tinha poderes, mas você não sabia bem o que que era. Ela não era um personagem da Marvel que foi reciclada. Inventaram, ela não existia, pelo que eu sei. E aí inventaram que a história dela, ela tinha sido uma heroína antes e que desistiu. E é isso. E aí é muito maneiro porque é um lado B total do mundo dos heróis, né? Era daquela linha de quadrinhos adultos da Marvel, como é que era o nome? Isso, Marvel Max. Marvel X. Marvel Max. Era muito bom Alias, cara. Puta, ia ser muito maneiro uma série dela. Mas a Alias só funciona se ela tiver contato com os heróis da Marvel, porque essa que é a graça dela. Então, essas quatro séries vão passar no mesmo universo. As quatro vão se passar dentro da Cozinha do Inferno, Hell's Kitchen, em Nova York. Vai ser contando histórias do Demolidor, do Luke Cage, da Alias, da John, eu não lembro o nome dela, e do Punho de Ferro. E essas quatro séries vão acontecer em separado, vão ser acho que 13 episódios cada temporada de uma série dessa, e vão culminar numa quinta série que vai ser chamada Defensores, que vai unificar os quatro. Nossa, olha caralho. Aí. O que eu tava lendo é que o Demolidor, eles estavam querendo fazer o cara, escolher o cara que fez o Dexter, né? Mas aí botaram outro ator no lugar. Pois esse cara não dá não, cara. Tinha só o Patino. Não, cara, que é o Patino. Porra, vou botar o Michael Douglas pra fazer o nome pra mim, cara. Perfume de mulher, né? Tem melhor cego que é o Patino no cinema? Diz aí, Arnold. Perfeito, né? Tá vendo como o Quarteto Fantástico vai ser uma porcaria? Porque a gente desvirtuou dele facilzinho. There are no strings on me. Em 2016, aí que a Fox tá perigando. Primeiro filme de heróis de 2016, Deadpool. Caralho. Cara, esse olha filme aí. Assim, eu tenho medo do caralho. Não, só vai valer a pena se tiver o Ryan Reynolds. Não! Se tiver o Ryan Reynolds, não vale a pena. A Fox, eles estavam tentando vender o projeto do Deadpool e eles fizeram um sketch, né? Um storyboard animado em 3D com o Deadpool, que é ele em cima de uma ponte, desenhando com crayon, e ele mata uns caras num carro. Aquilo ali é o Ryan Reynolds que tá fazendo, inclusive. Ele vai ser o Deadpool mesmo. É... Ok, o Ryan Reynolds faz a voz do... Se ele fizer a voz ali, ok. O problema desse filme é que já foi dito que vai ser PG-13. Mas todo filme de herói é PG-13, gente. É, ponto então, final, aquilo que foi mostrado nesse vídeo não é PG-13. Não? Não. Pô, o cara pula com a espada, corta a cabeça do cara com a moto, mata todo mundo dentro do carro. Mas tem sangue. O negócio é sangue. Se não tiver de sangue... Não, tem sangue. Não, não. Mas outra coisa, esse filme do Ryan Reynolds não foi só voz. Tem a filmagem dele com a roupa verde e as bolinhas, porque pegaram inclusive os movimentos do ator pra fazer esse vídeo. Não, olha só. Na boa, eu não importo se for o Ryan Reynolds, se for maneiro que nem é esse curta. Que foi maneiro? Tem eu. Curta não foi maneiro? Não é, muito não foda. É, aquele não é o Deadpool de verdade? Sim. Mas tem alguma representação? Porque assim... Tem, ué. Ele fala. Na verdade, ele é o Exterminador, da DC. Como assim? Não. Porque o Deadpool é uma puta imitação, né? É uma cópia. É uma cópia do Exterminador da DC. Do Slade Wilson. É, meio do... Também do Lobo, um pouco, né? Não, cara. Não é. Negativo. É totalmente o Exterminador. O nome do cara é Slade Wilson. O do coisa é Wade. Sim. Não, mas olha só... Os dois são velhinhos. Tucano, O personagem mais próximo com o Deathstroke na Marvel é aquele o Mímico, que é um cara que ele copia as habilidades físicas de combate e também luta com espada, arco, escudo, corda. Ele é igual o Deathstroke, só que o poder dele é só copiar habilidades de combate. Esse é o mais parecido. Inclusive, a roupa dele é uma caveira dividida também, com capuz. Mas é vem o cá, mais parecido. Esse filme do Deadpool, além do risco de ter o Ryan Reynolds, existe alguma outra informação ou é whatever? Exatamente, não tem nada. Não foi revelado mais nada ainda do filme. Então isso aí é só... Pode nem acontecer em 2016. Não, pô, ué. É, eles anunciaram que sim, mas pode não ser. Pode acontecer muita coisa até lá. Caraca, isso tem tudo pra ser uma merda. Sim, tem. Não, eu acho que não. Tem o diretor já. Tem data até. Quem é o diretor? Tim Miller. O que esse cara já fez? Oz, Leonardo. Completamente novo. Oz, aquele do presídio? É, esse mesmo. De julho de 2015 até março de 2016, zero. Nenhum filme bom. Não sabe. Ué? Que isso, cara? E o Vingadores, porra? Tá contando Vingadores? Então, Vingadores é em maio. Ah, tá. Só falando depois. Extensão. Então, vamos lá. Depois temos Batman vs Superman, Dawn of Justice, muito esperado. E aí? Vai ser bom isso? Eu acho que Ben Affleck como Batman vai ser irado. Eu também tô nessa, eu tenho esperança. Eu acredito. Outro dia eu vi uma foto do Ben Affleck com uma camisa do Batman, aquela que vem escrito Batman fazendo logo. Sei. Só que em vez de estar escrito Batman, estava escrito Batfleck. Tirado. Se isso... Se isso for verdade, não for uma fotomontagem, é foda. O cara tem uma camisa... Ele é o único que pode usar essa camisa. Então, eu achei legal. Se, não sei se é uma... Porque hoje, na internet, nada mais é real, né? Mas você reclamou pra caralho do... A gente reclamou pra caralho. Eu continuo reclamando. Eu só vou mudar de ideia se o filme for bom. Porra. Certo. Mas eu acho maneiro o cara entrar na brincadeira. É, não, cara. Eu não sei de onde vocês têm tanto ódio do Ben Affleck, velho. Cara, você viu o filme do Demolidor? Demolidor foi irado. Viu? O Demolidor foi irado. Cara, às vezes a sua pilha, ela passa um pouco do limite. Ela deixa de ser engraçada, ela começa a ficar meio assustadora. Eu acho que o roteiro prejudica muito mais do que a atuação dele. Ele atuou bem. Exatamente. Ele não atuou bem, cara. Pelo amor de Deus. Porra, eu acho que ele é um puta ator, cara. Tá aqui, eu vou contar aqui 10 segundos pra você começar a falar de Highlander 2. Tu não vai conseguir me tirar do sério, cara. Eu tenho minha opinião formada aqui. Ele é um bom ator. Você é muito escroto. Ele é bom. Ah. Ele é um bom ator. Ele é bom ator quando ele faz um cara normal. Não quando ele faz um super ser, porra. Vamos ver. Mas o Batman não é um super ser. Quando ele bota a máscara, é, né, Harold? Sentido figurado. Quem é que gostou do Man of Steel? Todo mundo gostou? Eu gostei. Ouça o Nerdcast de novo e pergunte de novo não, isso. Não, eu não lembro. De cabeça quem gostou, porra. Não lembro. Assim, eu acho que o Zack Snyder, ele não é o melhor diretor do mundo, não, de forma alguma. Ele tem boas intenções. Eu acho que ele só dá umas certas cagadinhas no final dos seus filmes, sabe, cara? Ele não se contém, ele não consegue segurar. Mas ele constrói bem, assim, o início dos seus filmes. O Man of Steel, poxa, começou muito bem, cara. Gostei da narrativa, gostei da maneira como ele alterou ali a educação do Clark Kent, sabe? Deixasse que eles morressem. Pô, essa foi uma boa frase, cara. É uma releitura do Super-Homem interessante. Mas, cara, ele sempre comete algum erro, sempre comete algum pecadinho, pelo menos pros cânones dos super-heróis. Você sabe, olha só, eu acho que eu sei, eu tenho uma cena emblemática pra mostrar porque muita gente não gostou desse filme. Porque acho que faltou o Superman resgatar mais pessoas, salvar mais inocentes ali no final. Faltou um Super-Homem super-herói. Então, eu acho que a cena emblemática pra isso é a parte que o Zod chuta um caminhão de combustível pra cima dele, que vai arrastando de lado, e ele simplesmente dá uma voadinha por cima, volta pro chão e deixa o caminhão explodir na fachada do prédio, cara. E foda-se, parecendo se tivesse alguém ali atrás, sabe? É meio emblemático isso. Tipo assim, esse super-homem é esquisito. Se fosse o super-homem que a gente conhece, ele teria pego o caminhão, parado. Ou se o caminhão explodisse, ele teria usado super sopro pra, sabe, acabar com o fogo imediatamente. Mas esse super-homem tá tipo assim, foda-se quem tá atrás de mim. Então essa cena é meio emblemática do motivo em que eu acho que muita gente não gostou de super-homem por causa dessa característica dele tá só pensando em brigar e não em salvar as pessoas ali naquele momento no final. Teve gente que não gostou porque não... Teve gente que não gostou porque não fazia o menor sentido a maioria das cenas. Tipo, a Lois Lane atira colo dos militares, tá ligado? É, não, e ela tem teleporte também. Ela, toda hora. Mas tudo bem, o filme tem uns deslizes, mas eu gostei pra caraca. Será que no Batman vs Superman ele vai depilar o peito? There are no strings on me. O Zack Snyder é um cara que gosta de trazer o material original pra tela, né? A gente já viu isso no 300, já viu isso no Watchmen. Watchmen é uma merda. Então você sabe que ele gosta de fazer do quadrinho ou storyboards do filme, né? Então o fato dele ter ido na Comic Con, lido um trecho do Dark Knight Returns, e falado que esse era o espírito do filme, do Super-Homem versus Batman, e da gente ter visto na Comic Con o seguinte, o Ben Affleck lá de armadura, maluco, olhando pro Super-Homem, e o Super-Homem de olho vermelho, na chuva, na tempestade, olhando pra baixo, você começa a imaginar, cara, o cara vai trazer alguns storyboards de Dark Knight Returns e vai colocar lá. Então a gente já tem a confiança de que vamos ver coisas que estamos esperando ver, certo? Então por isso que eu acho que esse filme vai ser maneiro. O resto é se vai dar certo já juntar um monte de Mulher Maravilha, Aquaman, essa galera, tudo que vai aparecer nesse filme, você não vai ficar aquela multidão de gente, porque esse filme é pra iniciar a era. Então, eu falei no Nerd Office que existe uma chance do Jason Momoa ser um bom Aquaman. Eu acredito que também vai ser bom, cara. Porque como ele vai estar debaixo d'água, ele não fala. Então existe essa possibilidade. Ele calado, porque ele é um bom Khal Drogo, vai. Ele é um péssimo Conan, mas ele é um bom Khal Drogo. E ninguém tem muito sentimento pelo Aquaman. Então o cara ali, caladinho, debaixo d'água, acho que vai. Eles escolheram a atriz que vai ser a Robin, né? Que tá bem parecida com a do Dark Knight, série do Frank Miller. Vai ter uma mulher Robin? Vai ter. É... Ela vai aparecer na história. Olha aí. Supondo que ela vai ser a Robin. Caraca, então eles vão chutar pra longe totalmente o Batman do... Do Nolan? Do Nolan? Não, claro, cara. Sim. Você não é outro Batman. A gente falou disso. É, pelo que eles estão falando aí, pelo que tem no blog falando sobre o filme, parece que o Asa Noturna tá todo fudido. Que blog você tá lendo? Pô, tem umas fotos aqui, depois eu vou achar pra você o link. A Jovem Nerd News tá lendo Omelete. Tá lendo Omelete? Não tô Omelete. Tá lendo Omelete, cara. O que eles vão fazer é o seguinte, parece que estão falando que o cara que vai ser o Asa Noturna na história tá usando aquelas meias verdes na perna pra você tirar elas digitalmente. Parece que ele vai estar todo fudido, inclusive é um dos motivos que ele não fala com o Asa Noturna mais. E quem vai estar no manto com ele, combatendo com ele, vai ser a garota, a Carrie, né, que fazia a Robin do Dark Knight, não lembro, mas já tem a atriz selecionada. Já. Não, então a gente entende por aí que o Super-Homem, quando ele encontra o Batman já está em serviço há muito, muito sim, tempo. Sim, o Batman vai ser um cara velho, ele vai ser tipo 45 anos. É que é o Ben Affleck, vocês esqueceram? É. Ele já é um herói calejado. E peraí, então ele já vai existir na realidade? O Batman já existe. Já. Não é estranho isso? Por quê? Mas vai, a gente vê a história do Super-Homem, que acontece em Metrópolis. É. A gente não viu o que acontece. Você não leu o jornal de Gotham. É, tudo bem, mas é porque parece uma coisa tão nova do Super-Homem. Você quer de novo uma história? Não, eu não quero uma história. Mais não. Uma. Não mais quero uma. Mais origem. Não. Chega, né? Chega de origem. Já sabe todas as origens diferentes. É, mas ó, o buraco Benaf... caiu no poço do morcego, é isso. É, mas tá sabendo. Tá bom. Sei. O Ben Affleck tá com 42, então. Tá bem pra idade dele. Não, e é a mesma idade do Christian Bale, quase. É. É isso? Idade biológica. O que eu acho. Não idade artística. Sim, idade artística, o Ben Affleck tem que ser 12 anos. Ator há muito mais tempo, né? O Ben Affleck? É. Não. Eu tô falando de qualidade artística. O Christian Bale é ator desde criança. Não, mas o Ben Affleck tem uma carreira muito mais sólida, muito mais consolidada. É pilha, não liga. Por quê? O que você achou de chegar com isso? Não, mas quem que vai ser o vilão desse filme? Boa pergunta. Então, vai ter o Lex Luthor. Quem vai ser o Lex Luthor? É o Jesse Eisen, que faz... O cara que fez o... Isso que é foda. Rede social lá, o Jesse... O cara que fez o filme Facebook. Eu só aceito um Lex Luthor. Heisenberg. Pois é, não vai ser, infelizmente. Vai ser um moleque, vai ser aquele moleque da rede social. Moleque. Vamos ver, né? Isso vai ser um hacker? Vai ser um hacker? Eu acho que eu acho mais caído isso do que o Ben Affleck ser o Batman hoje. Mas só vai ter um vilão? Não, vai ter o que eles querem fazer nesse filme da DC é a mesma coisa que a Marvel tá fazendo. Eles querem dar um grande vilão. Por isso que eles estão botando personagens da Liga aparecendo. Parece que eles querem transformar em uma trilogia também esses filmes, aproveitando o gancho do Super-Homem pra juntar a Liga da Justiça. Porque eles querem colocar como vilão o Darkseid pra ser o grande vilão deles. O que estão falando é o Brainiac. Esse primeiro vilão vai ser o Brainiac. Não é ser o Lex Luthor? Não, o Lex Luthor vai ser o vilão desse filme, que vai ser... O que vai acontecer nesse filme a princípio que tá sendo falado? Você vai ter protestos em Metrópolis acontecendo contra o Super-Homem. Válido. O Bruce Wayne vai pra Metrópolis pra ajudar na reconstrução. Que ele falou que é absurdo, esse cara chegou e detonou tudo. Ele não vai só pra reconstrução, como ele vai pra botar o Super-Homem no lugar dele. Exatamente. E aí você vai ter o conflito dos dois, que vai ser em cima disso. Olha só, existe algo dentro de mim que diz, esse filme tem que ser bom. Sim. E eu queria ver muito o Batman botar o Superman de joelho. No cinema, cara. Seria foda. Isso é foda. Há possibilidades de acontecer. Tem que acontecer, cara, senão... Rapaz, eu preferiria que fosse o Brainiac, sinceramente, viu? Porque... Lex Luthor chega, né, cara? Você não curtiria se fosse Gene Hackman? Gene Hackman. Gene não, por favor. Com aquela peruquinha. E o plano dele vai ser comprar imóveis, comprar terra. Não, esse já é o plano do Kevin Spacey. Não, mas era o plano dele também. Qual era o nome? Caraca, esse... O Lex Luthor lida com correção imobiliária. É isso aí. É tipo o Marco Gomes de Metrópolis. Ele queria... No primeiro filme, ele queria jogar uma bomba nuclear na falência Andreas pra separar a Califórnia do continente e vender. Ai, caralho, comprar as terras. Eu não acredito que eles repetiram um plot merda. Repetiram. É, por isso que o super-homem do Bryan Singer foi uma merda, porque o cara refez um filme dos anos 70, mantendo toda aquela ideologia de personagem dos anos 70 e tentou passar pra hoje. Não deu certo. Sabe o que seria legal? Se nesse filme novo tivesse aquela senhorita Tashmaka. Caralho, senhorita Tashmaka. Podia ter uma referência, né? Secretária, senhorita Tashmaka. Então está confirmado que Capitão América 3 vai ser Guerra Civil. É isso. É isso. Então, confirmado. E aí a gente só vai ter ele e o Tony Stark. Não. Não. Aparentemente já tá confirmado a aparição do Pantera Negra também no primeiro nesse Capitão América. Uh-huh. Saiu, inclusive, o uniforme dele aí, né? É. Saiu o uniforme. Ficou maneiro. Um concept art, né? Não, não um ator com uma parada. Mas é aquilo, né? Nada diferente do que... É um homem vestido de Pantera. Basicamente. Um homem adulto, um homem vestido de Pantera. Mas saiu o concept art já? Já. Eu? Caralho, eu não vi essa porra. Tipo de nerd é você. Eu não vi, cara. Eu tô... É, deixa pra lá. Tá malhando demais, né? É. Mas peraí, mas essa história, ela vai... Será que ela vai se resumir a um filme só do Capitão América? Acredito que não. Eu acho que eles vão levar, pelo menos, por mais o filme do Pantera Negra. Ia que vai ser sensacional se no filme do Pantera Negra tivesse participação especial da Neisa Pantera. Que... Com a trilha sonora do Pantera. Puta que pariu. Cara, eu não duvido nada, viu? Não, mas então, Pantera Negra. O Pantera Negra, ele já vai ter uma aparição de Wakanda no filme dos Vingadores do ano que vem, no Age of Ultron. Então, Wakanda já vai aparecer. Quem? O que você tá falando? Wakanda, que é o país do Pantera Negra, onde ele é o rei. Ah. E tem o plot também por causa do material, né? Que o Vibranium, que é um dos materiais usados no escudo do Capitão América, é uma das maiores fontes de riqueza de Wakanda, assim. Inclusive as armas. Sabe aquele escudos? Filme, sabe aquele filme do Ed Murphy, que ele vai pra Nova York? Ele é o Pantera Negra. Ele é o Pantera Negra. Vou falar que seria foda se o Ed Murphy fosse o Pantera Negra. Ele pode ser o pai do Pantera Negra. O problema é que ele ia querer fazer o Capitão América, o Homem de Ferro. Caraca, Vingadores versão Ed Murphy. Isso seria demais. Eu pagaria um dólar por isso. Mas o Pantera Negra, ele só é rico... Ele é o Batman da Marvel, não é isso? Não, ele é o rei do Wakanda. Não, mas ele é o cara rico, ele é rico, atlético. Treinado, usa armas não letais, né? Quer dizer, se você considerar lâminas como não letal, né? Arma branca. É, armas brancas em geral. Não embarca no avião. E ele tem umas macumbinhas lá também. Umas macumbinhas? É, ele tem uns macetes lá de misturar algumas ervas, umas essências, fazer algumas coisas que conseguem aflorar os sentidos dele, assim. Aquela Ih, coisa de... Ih, rapaz... Gosta de um cachimbo da paz. É, ele faz ele tem um conhecimento de ervas lá que faz com que amplie os sentidos dele, aumente um pouco alguma habilidade, em alguns atributos, umas coisas do tipo. É, e tem toda uma tecnologia desconhecida pelo mundo, né? Porque Wakanda, ela ficou isolada do resto do mundo. É claro que isso na vida real não ia dar certo, né? Uma civilização que se fecha é uma civilização que não troca cultura e, portanto, não se desenvolve. Exato. Mas no caso de Wakanda no universo Marvel foi o contrário. Eles, por ficarem isolados, puderam desenvolver uma mega de uma cultura com uma tecnologia muito superior. Mas ele usa alguma da tecnologia? Eu nunca li o Pantera Negra. É tipo a medicina cubana. Eu não conheço nada. Medicina cubana. Perfeita comparação. Essa piada pode entrar? Pode, qual essa problema? Pode, né? Agora o PT é dono de Cuba também. Sabemos quem será o Pantera Negra? É, o nome do cara é Chadwick Boseman. É, ele não é conhecido pra mim também, não. Já falei, pra mim quem tinha que ser o T'Challa tinha que ser o Michael J. White. Então, mas ele vai ser um cara novo, né? O Black Panther vai ser um cara novo. Como tem já a aparição de Wakala, vai aparecer já no Vingadores, e o cara que é o principal vilão do Pantera Negra também apareceu nos Vingadores, que é o personagem feito pelo Andy Serkis. Ah, ele aparece no trailer. Exatamente. Ele é o... Já se estipulou que ele vai ser o Garra Sônica. Ô, Caquinho, deixa eu te falar uma parada. Eu vi aqui, eu não conhecia esse ator, Chadwick Boseman. Ele vai ser o Pantera Negra, um Pantera Negra novo, mas ele tem só cara de novo, ele tem 37 anos. Caralho! Ele podia estar no Nerdcast, estamos velhos pra isso. Ainda em 2016 teremos Fox X-Men Apocalypse. Eu não sei mais o que esperar de X-Men, cara. Pode ser bom, pode ser uma merda. Eu só ficaria feliz se fosse X-Men A Era de Apocalipse. Pois é, né? Aí eu ficaria feliz. Mas teria que ser uma série, não teria que ser um filme. Não cabe também um filme A Era de Apocalipse. Não. Ia ficar meio esquisito. Não, primeiro que ia ser um filme de 2 horas só de introdução. Explicar o que tá acontecendo, que é um futuro alternativo. Tinha que ser uma série, tinha que ser uma série. Não dá pra saber o que que ele... Não dá pra saber, porque a Era do Apocalipse foi muito complexo. Até hoje eu não entendi o que aconteceu. É uma reestruturação. É o futuro que reestrutura, que aí depois, quando volta ao normal, personagens. Olha, esse personagem fez sucesso nesse futuro alternativo. Vamos botar ele na realidade normal. Então, porra. Aquela realidade alternativa, né? Então. É que nos quadrinhos, só para as pessoas que não leram, o Xavier tem um filho, que é o. Legião. Legião. Então, ele devia ter percebido que ia dar merda quando ele deu o nome do filho dele de Legião. O Legião é um mutante super poderoso. Não, o nome poderoso. Dele era Renato, o Legião era apelido. Parabéns, fazia realmente muito agora tempo sim. Que não tinha o Trapalhões. Agora sim, ressuscitou. Muito bom, mas então, o Legião, ele era um personagem super poderoso, né, Carlos? Qual era o poder dele mesmo? Cara, ele alterava a realidade. Alterava a realidade, isso. Tipo... Você quer botar alguém super poderoso, todos eles alteram a realidade. Alteram a realidade, exatamente. E aí, o que acontece? Ele volta no tempo e mata o Xavier. Antes dele construir a escola, antes dele começar o sonho dele. Exato. E aí... na verdade, ele voltou no passado pra matar o Magneto, né? Mas ele matou o pai. Então, aí... E ele matou o pai antes de nascer, então, teoricamente, ele teria que ter desaparecido. Né? Exatamente, como ele mata o pai antes, ele não consegue reverter a merda. Aí, a partir daí, cria-se uma nova realidade. Aí, tem uma realidade onde nada que o Xavier fez existiu, então o Apocalipse dominou completamente a Terra. E o Magneto toma as vezes de Professor Xavier. Exatamente. Então, os X-Men, o que existe os X-Men, né, são pupilos do Magneto. Pra você que não leu, eu vou resumir da melhor maneira possível. O Wolverine perde uma mão e o Ciclope perde um olho. Isso acontece quando a mão do Wolverine se encontra com o olho do Ciclope. Exatamente. Aí o Wolverine fica com um cotoco. Exato. E aí tá um Wolverine dos mais maneiros, por sinal. Tá, e ele e continua com o olho. E ele é o marido da... Jean Grey. E o Ciclope usa um cabelinho assim de... Agora o cabelinho em cima do olho? Em cima do olho que não tem. Exato. No final é isso. E o Ciclope é um acólito do Apocalipse. Ele é um vilão. Não, acólito não. Ele é um... Prelado. Boa. E o Noturno é maneiro também, que ele usa uma espada. E tem a Blink, né? Não, Blink. Sabe o que tem maneiro também? Tem o Dente de Sabre do lado bom e ele tem o Mini-Me. Tem. Um louquinho na coleira, né? É verdade. Selvagem. Mas essa época foi muito legal, porque nos quadrinhos eles rebutaram todos os títulos ligados aos X-Men, todos passaram a fazer parte da Era do Apocalipse, ou seja, a história que tava rolando antes, apagou. Eles voltaram pro número 1, alguma coisa assim, né? E aí ficou um tempão, assim, contando várias histórias, até que eles conseguem reverter a merda, e aí volta mais um reboot. Eu nem lembro como é que acontece a reverter. Eu lembro que tem uma puta explosão. Eles ficam olhando a explosão. Eles devem ir pelo portal do destino. Não, termina que o Magneto mata o Apocalipse. Divide o Apocalipse ao meio. Mas aí por que voltaria a história? No mínimo, o Bishop voltou no passado e fez alguma coisa. Foi isso. O Bishop voltou e impediu o assassinato. Ele voltou no passado e falou pro Cable: cara, por que você é tão amargurado? O Cable é muito amargurado, cara. Aliás, o Cable existe nessa realidade, só que... Menos amargurado. Só que ele não tem o tecnovírus, então ele é super, super, super poderoso. Ele é o X-Man. É o X-Man, né? O X-Man com A. O Homem-X. O Cable é o X-Man? Ele é o X-Man. Ele é o Nathan Summer. Olha só. Que a ideia é que ele é super poderoso, mas ele usa toda a telecinésia dele, foda, pra segurar o tecnovírus, pra não comer ele vivo. E aí, como ele não tem o tecnovírus, ele tem todo o potencial dele. É bem maneiro. Mas nada disso vai acontecer. Exato. Não dá pra botar essa foto no filme, impossível. Porque vai ser um filme merda com o Ace Abanur. Vai ter o Ace Abanur e o Mercúrio. Ai, ai. Mercúrio já foi confirmado. Ah, é? O Mercúrio Super Tape. Mercúrio Super Tape. There are no strings on me. Em 2016 ainda, depois temos Marvel com o Doutor Estranho. Caraca, o que esperar disso? Oh, isso daí vai ser bom, cara. Vai ser bom. Fale-me mais, Arald. Feito, cara, tem chance de ser um filme foda. O personagem é maneiro. Foi confirmado, então, que Benedict Cumberbatch será o Doutor Estranho. É isso mesmo. Foi confirmado ou não foi? Foi confirmado. O que eu achei legal. Ele é ok. Ele é o Doutor Estranho. Ele é estranho. Ele é legal. Ele é estranho. Ele é estranho. Ele é estranho e tem uma voz maneiríssima. É um ator que tem carisma. Acho que ele vai fazer bem, cara. Pra quem viu o Sherlock... É. Então, a gente achou que ia ser o Joaquin Phoenix, mas... É tanto que ele salvou o Hobbit mesmo. Que ele é. Você vai botar a culpa nos ombros dele? Tá, do tá, faz parte. Não, para com isso. Faz parte. O Sean Conner teria feito a diferença. Ah, não começa. Eu nunca li nada do Doutor Estranho. Eu sei quem não, ele é. Não, eu também não, mas eu já li sobre o Mandrake. Deve ser alguma coisa parecida. Vocês se lembram do Mandarim, lá no filme do Homem de Ferro? Sim. Foi uma decepção pros fãs. Ah, não é o verdadeiro Mandarim. Aí todo mundo ficou chorando. Eu achei engraçadíssimo aquilo. Eu achei um plot twist, nossa, assim, pra dar um soco na boca do estômago do fanático, né? Mas, de certa maneira, faz sentido isso. Eu sei que o Homem de Ferro tem o Mandarim como grande inimigo central. Só que o Mandarim é magia, né? E o Homem de Ferro é tecnologia. Introduzindo esse filme do Doutor Estranho, finalmente vamos ser apresentados à magia de uma maneira decente. Não é magia, é tecnologia. É, bons tempos. There are no strings on me. Ainda em 2016 teremos Esquadrão Suicida da DC. Isso, a DC quer fazer seu próprio Guardião da Galáxia. Seu próprio Guardião da Galáxia, exatamente, né? Eu acho sensacional. Acabou de sair uma animação da DC, a última que saiu, que foi Assault on Arkham, que é no universo do Batman, e é exatamente mostrando uma missão do Esquadrão Suicida, tendo que invadir o Arkham pra resolver um problema lá da Amanda Waller. Eu não sei nada de Esquadrão Suicida. Cara, é se legal. Seguir essa premissa do desenho do Assault on Arkham, que é muito maneiro, porra, dá um filmaço, cara. Porque tem uns personagens muito, muito bons no Suicide Squad. Mas ele é renovado, né? Sempre, né? Assim, um quadrinho muito antigo. É, sim, mas tem os mesmos, entendeu? Tem a mesma galera. Tem o Pistoleiro, que tá em todos. O Bane, às vezes, participa. Quem entra também é a Arlequina. Arlequina. O Croc, às vezes, já foi. Aí eles agora, botaram outro. Me fala um negócio. O Will Smith vai fazer papel de quem? Como assim? Ele tá confirmado no elenco. Will Smith? Sério? Will Smith. Olha aí. Cara, ele pode ser um assassino. No que até aparece no desenho, que é um negro, que é um cara tipo Batman. Ele mata as pessoas, ele não leva preso ninguém, ele mata mesmo. Ele pode ser esse personagem. Ele vai ser tipo Punisher. É, tipo isso. Bom, eu não sei o que esperar. O Esquadrão Suicida, ele é todo formado por criminosos, né? Sim, então, sim. Tipo Guardiões da Galáxia. Dispensáveis, né? É, dispensáveis, e todos eles, e vários deles, já porque participam do Esquadrão Suicida, matam, né? Tipo, eles não se contêm. E morrem também, né? É, e morrem. Eles não têm essa coisa de se contêm. Ah, não posso matar o cara. Não, foda-se. Teve uma participação deles em um filme? Teve uma participação do Esquadrão Suicida há pouco tempo na série do Arrow. Não, na vida de Brian. Estúpido, não. É verdade. E pra fechar 2016, mais um filme de grupo de supervilões, que é o Sexteto Sinistro, rapaz. Por que pela que Sony. Tem a cara do Homem-Aranha aqui? Porque é da franquia Homem-Aranha, né? Olha. Que vai ser reputada, né? A franquia Homem-Aranha provavelmente acabou. Já? É. Não, tem outro. Vai ter mais um, acho. É, em 2018. Então não acabou, cara. A gente tá em 2017. Não, acabou, tipo, estão já falando que provavelmente o filme que vai sair em 2018 não vai ser mais com esse ator, já vai mudar, não. Caraca. Vai ser o mesmo diretor, eles vão mudar o caminho. Bom, da franquia. Homem-Aranha virou qualquer merda, né? Pô, mas esse sexteto sinistro é pra competir com o Suicide Squad, né? Com certeza, que também é um grupo de vilão. Não, na verdade é porque a Sony tem que desmembrar a licença e fazer mais filmes de ganhar mais dinheiro, é isso, cara? É. Eu não sei o que esperar, um filme do sexteto sinistro, cara, sem heróis, eu não sei, cara. O que apareceu, na verdade, de boato desse filme, é que, na verdade, vai ter uma grande ameaça. Ai, meu Deus. Os vilões vão se unir, junto com o Homem-Aranha pra enfrentar essa ameaça. Então vai ter Homem-Aranha nessa história. Eu posso falar um negócio? Eu tô admirado com vocês, sério mesmo. 40 anos lendo gibi e vocês ainda ficam empolgados com o mesmo plot, velho. Exatamente. Ninguém ficou empolgado. Porra, o Caquinho não tá empolgado. Cara, não dá. Com o Sexteto Sinistro não tô. Isso vai ser uma bomba. Mas aí deve aparecer, bom, vai ter Homem-Aranha então no filme ou não vai? Então, vai ser um filme que não é do Homem-Aranha, mas com o Homem-Aranha. Ou seja, 2016 vai ser um ano daqueles, né? A gente não sabe o que esperar de Deadpool, nem de Doutor Estranho. Não. Super-Homem, Capitão América deve ser ok. X-Men deve ser uma bosta, que todo mundo vai querer ver. E depois disso, acabou. Exato. Mas 2017, olha aí, temos Wolverine 3 já. Quer dizer, no comentário já não tem nada. Wolverine, eu acho que eu não vou mais ver no cinema. Eu vou ver direto no vídeo. Vai no vídeo. Vou na locadora. Eu já fiz isso com o 2. O 2 é o VHS pra ver o Wolverine. O 2 eu vi em casa. O 2 eu não fui no cinema, não. Não dá, cara. Não tá dando pra ir ver o Wolverine. Eu recusei ver o 2 no cinema. É muito triste falar isso, mas não tá dando pra ir ver o Wolverine no cinema, cara. Os filmes são uma merda, inacreditável. É, mas vai ter o trailer. Vai ter o trailer e tu vai falar: caraca, agora eu me empolguei. There are strings on me. Depois Mulher Maravilha. E aí é um filme de um herói grande da DC. Tá trazendo aí o primeiro filme que vai ser com uma protagonista feminina. As pessoas têm pedido isso. E teremos a Mulher Maravilha. Já vai ter aparecido um filme do Super-Homem versus Batman. Vai ter seu filme solo. Esteroides, aí. Por favor. Eu não achei essa Mulher Maravilha. Eu achei esquisita. Queria a Linda Carter. Não, cara, não sei. Ela ainda tá malhando, ela ainda tá fazendo tudo. O filme, tipo, ela, o que apareceu dela não é o final. Não, mas a cara, não sei. Ela não tem que malhar, Caquinha. Ela tem que nascer de novo. Eu achei a cara dela esquisita pra ser Mulher Maravilha. O Jovem Nerd queria a Linda Carter. Essa a Xena, né? Lucy Lawless. Eu não sei, cara, eu não sei. Qual o nome daquela brasileira lá que eu esqueci o nome? Lavinha Vlaslak. Não, que Lavinha. Aquela lá do Silvio Santos, né? Ellen alguma coisa. Ellen Casaroli. Ellen Casaroli, sim. Mas hoje ela já não funciona mais, ela já tá com a cara de bolacha. É como se fosse alguma possibilidade. Teve brasileira fazendo V de Vingança em Homeland, por que não é uma possibilidade? Não, então, essa Mulher Maravilha tava muito mais pra cara de cavalo, Thor cara de cavalo, do que pra Mulher Maravilha. É, não, cara, o importa é a interpretação, você pensa, isso que importa. Se ela mandar bem, aí a gente, sei lá, aí vai tudo pra água abaixo. É preconceito. Ela foi Miss Israel, gente. Miss Israel? Pô, ela podia fazer aquela super heroína israelita, não tinha uma super Israel? Não tinha uma heroína assim? Não sei. Tinha a senhora Israel, usava a bandeira como capa? Não é, mais. Tinha. Sério? Pô, mas cara, sinceramente, eu acho que a Gal Gadot é bonita. Tá bombando. Tá com tudo em cima, que é isso? Claro, ela vai ganhar massa muscular? Claro que vai, isso não é problema. É, exatamente. Sabe? Olha só, sabe aquela foto que eles divulgaram dela? Uhum. Sabe o que me pareceu? Uma mulher de cosplay da Mulher Maravilha. Que nada, é cara. Mas... Não me pareceu a Mulher Maravilha, é só isso que eu tô dizendo. Pareceu a mulher de cosplay. Legal, cara. Eu gostei também, eu gostei. É só pegar o quê? Vamos imaginar a conjuntura do filme. Pega assim, Fúria de Titãs, que é uma porcaria de filme, não gosto. Nossa, quem você tá trazendo esse filme pra mim? Ué, porque pela ambientação. Trata da mesma mitologia, cara. A ambientação do filme é boa. Filme isso, é pega aquilo, pega aquele senso de fantástico, de irreal, ela tem que combater essas criaturas junto com as outras Amazonas. Isso é legal, isso faz parte do personagem. A não ser que eles mudem toda a origem do personagem, que eu acho uma pena. E, poxa, não, e aí no final do filme, vamos imaginar assim, né? No final do filme, aí sim ela chega à Terra dos Homens, né? É mais ou menos o funcionamento do Capitão América 2, do primeiro Capitão América, melhor dizendo, né? Que a ação toda se passa nos anos 40, durante a guerra, e só no final é que ele chega à nossa realidade. Um troço parecido, assim. Então, acho do caralho essa ideia. Só que dá pra trocar a cabeça da atriz? Trocar outra cabeça? There are strings on me. Próximo filme, eu acho que a gente pode pular também. Quarteto Fantástico 2. A gente pode falar a mesma coisa que a gente falou do 1, né? Então, nada. Nada, né, cara? Mas, logo depois, tem Guardiões da Galáxia 2. Ah! que aí a gente vai ter a segunda trilha sonora boa do filme. Vão ter o volume 2, né? O Awesome Mix. Você sabia que tá vendendo fita cassete? Eu vi. Aonde você vai ouvir muito isso? Bom isso. Ninguém vai poder ouvir. Vai guardar um objeto só. Então, olha só, Guardiões da Galáxia 2, a gente pode esperar alguma coisa envolvendo Thanos já ou não? Acho que de novo sim. Eles vão estar a... conhecer o pai do... Certamente o pai do Star-Lord. Cara, tem que ser, porque a trama cósmica tá indo pra Thanos. Se eles vão fazer Guerra Civil ainda na trama urbana, né? Como é que vai ser Guardiões da Galáxia 2? É, vai ser personagem do espaço mesmo. Thanos, vai ser de novo a junção Thanos tentando juntar as Joias do Infinito, de novo. Vai ser, acho que o plot principal vai ser esse, mas aí o que vai acontecer? Como eles vão... Qual vai ser a história em si? Provavelmente vai ter coisa relacionada ao pai do Star-Lord, né? Mas provavelmente vai ser isso, em cima do Thanos. Eles vão colocar o Adam Warlock no Guardiões da Galáxia 2, que é o cara que enfrenta o Thanos. Ele vai aparecer. Que ele é o cara que aparece no casulo, na sala do colecionador, no primeiro filme do Guardiões. Mas o grupo vai ser o mesmo? Vai ter mais gente? O que eles anunciaram de novo? Então, eles anunciaram que vão ter outros personagens, outros heróis dentro dos Guardiões. Eles não revelaram quais, mas já tá na especulação que pode ser o Nova, já que tava cotado pra aparecer no primeiro Guardiões, o Nova, só que eles cortaram a participação dele no filme. Mas como apresentaram... O diretor falou, ele odeia o Nova. Conceito do Nova. Por isso que ele transformou eles numa força mais policial do que menos Lanterna Verde, né? Ah, pode ser. O Nova é aquele cara que tem os botões no peito, assim, né? Isso. Três bolas, né? Isso. Os guardas que aparecem no Guardiões da Galáxia, lá daquela cidade que tá sendo atacada, eles têm mais ou menos a mesma roupa que o Nova usa, né? Ele seria tipo um... semelhante. Seria tipo um guarda de elite dos Nova. Mas ele vai entrar como parte do grupo? Como parte dos heróis? É, a princípio ele seria parte dos Vingadores, dos Guardiões. Será que tem espaço pra mais um ali? Será que vão detonar alguém pra botar ele no lugar? Não, eles acho podem que não. Botar também o cachorro, né? O Cosmo, que aparece no filme. Pura, e o Howard? Loucura massa. Não, cara, o Guardiões é loucura. O Howard tá pra aparecer, cara. Caraca, se botarem o Howard, eu vou fazer um atentado. Não, mas o cachorro... Cara, olha só, o Guardiões da Galáxia foi um filme que surpreendeu todo mundo, cara. Os caras não vão errar na mão agora. Os caras mandaram muito bem, estão com uma franquia boa. Porra, foi o filme esse ano que mais deu público, bateu recorde. Você viu? Você assistiu o Howard, o Pato? Só pra eu saber. Lógico, gostei muito. Gosto. Eu era criança, né, cara? Eu era criança quando assistiu, gostei muito, cara. Adorei. Caralho, tá bom. Mas sei lá, eu tinha acho que 9 anos, 10 anos quando passou isso. Adorei, cara. Eu vi na sessão da tarde. Cara, ninguém conhece os Guardiões da Galáxia nos quadrinhos. Eu nunca li esses caras. Não, ninguém. Eu conheço alguns personagens. O que que isso acarreta? Você tá livre no cinema pra fazer qualquer loucura. Exatamente. Você pode pegar a loucura Marvel Galáctica, pode pegar os Celestiais, pode pegar o Galactus, só que infelizmente o Galactus pertence a Fox. Tá na sua Fox, é verdade. Infelizmente ele não vai aparecer nunca, nem o Surfista Prateado, uma pena. Mas poxa, toda aquela loucura cósmica da Marvel, ela pode ser mencionada, eles podem participar daquilo tudo. Poxa, eles são livres, entende? Eles não estão congelados dentro daqueles cânones chatos, entende? Uhum. Ah não, esse não é o Thor. Não gostei desse cara, não. Não, esse daí não é o Thor. Ah, não, aquele dali não é o Batman, não gostei dele, não. Entende essa chatice de fã? Uhum. Não existe em Guardiões da Galáxia. Exato. Eles são livres, isso é ótimo, cara. É muito bom. Mas eu tenho que dizer aqui, Harold, que nunca ficaria bom um Surfista Prateado. Ah, só ficaria bom num filme que o Harold escrevesse. Com certeza, né? Porque não dá, cara. É um personagem que é muito profundo pro cinema. Sério, tô falando sério. É, ele é bem filosófico. Toda parte não funciona, não funciona. Eu acho que não funciona. É foda. Você explorar o Surfista Prateado como ele foi explorado nos quadrinhos é muito difícil no cinema. Tem que ser um filme, sei lá, do Lars von Trier, sabe? É isso que é um filme bom, tá ligado? É, sabe? E o título seria Surfista Prateado, Melancolia. Esse aqui é o problema, cara. Melancolia, muito bom. Muito esse bom, aqui cara. É o problema. É filme de super-herói não tem que ser correlacionado intrinsecamente à aventura, à ação. É, mas a percepção geral é essa, né? O que é uma pena, porque isso só limita, né? Os quadrinhos são muito mais amplos do que isso. Agora, eu tenho pena também do ator que fosse fazer Surfista Prateado com o Lars von Trier, cara. Porque é puta que pariu. Com certeza seria o Interpol. Do jeito que o Lars von Trier ele faria... Qual é o nome do cara? Desculpa. Não sei, não vou falar de novo. Mas do jeito que os filmes dele são, ele ia pegar o surfista prateado dele e ia ser um daqueles caras que ficou na rua parado, assim, tipo estátua humana pintada de prata. Aí seria, sabe? Muito light pro Lars von Trier, cara. Não, é. ia ser o William Defoe. É. E... Pelado. Todo pintado de Fred Mercury prateado, de bigode, inclusive. There are no strings on me. Teremos mais um filme do Thor solo, Thor Ragnarok. Deve ser maneiro, hein? Estão falando que provavelmente, cara, pode trazer a morte do Thor. Ragnarok é o fim do mundo da mitologia nórdica, né? Sim. E certamente vai ser alguma coisa ligada a isso, se for a saga de quadrinhos. Eu acho que vai ser fraco. Acho que é o nome maneiro demais. É o nome maneiro demais, exato. Esse nome já gera uma expectativa que não vai ser correspondida. Eu não gostei do primeiro, não vi o segundo e achei maneiro o terceiro só pelo nome. Então, realmente... Tá vendo? A expectativa vai matar todo mundo. Sabe qual é o problema do Thor da Marvel? Ele é tipo um Thor, meu querido pônei. É colorido demais. Verdade. Mas o Thor é colorido, cara. Tá bom. Nos quadrinhos, não é? Nos quadrinhos é colorido, sim. Mas... Ragnarok não é uma palavra colorida. Ragnarok é uma palavra tipo Sin City. Pra você chegar em Asgard, você tem que ir por uma estrada de arco-íris. Mas tá tudo errado lá também, né? Tá tudo errado lá. A farm também. Mas, bom, é isso. Sabe que tomara que matem a Natalie Portman de vez. Não, cara, que isso. Que isso? Não, eu gosto dela, mas nesse filme ela é muito chatinha. Então vamos matar o personagem? Deixa a Natalie Portman viva. Tchau. There are no strings on me. Mas aí, então, o grande filme de 2017 vai ser finalmente a Liga da Justiça Parte 1. E aí temos todo mundo junto e aí deve ser o Brainiac vindo aí pra... Já que o Ultron vai estar, tá, todo mundo falando There are no strings on me. Então tem que trazer a porra do Brainiac, né, cara? A trama deve ser isso, Brainiac invadindo a Terra, é isso? É, mas aí tem um detalhe, né? Já que eles estão dizendo que essa é a primeira parte, significa que então estão construindo um arco. E se assim é, se aparecer de fato o Brainiac nesse primeiro filme, ele, na verdade, está sendo controlado por outra pessoa, né? Então vai ser o Darkseid. Pode ser. Um plot mais intrincado. Eu sempre achei maneiro o Darkseid. E aqueles raios que fazem curvas de 90 graus. Você acha o Darkseid mais maneiro que o Thanos? Acho. Ele é muito mais. Que ó. Não sou a mesma pessoa? Eles parecem bastante, é verdade. O Thanos é basicamente a cópia da Marvel do Darkseid. Então, mas... Eu acho o Darkseid mais maneiro, mais responsável. O Darkseid tem um capanga maneiro, né? Não, ele tinha um filho idiota, mongolzão. Que era tipo um capanga. Não, aquele, na verdade, não era filho dele. O filho dele é o Orion. Aquele é o filho do Pai Celestial, que é dos Novos Deuses. Porque nos quadrinhos... Exatamente, é o contrário. Tem os Novos Deuses e o Darkseid. Então, pra não ter uma briga entre eles, cada um deu o seu filho como um tratado de paz. Então, o Orion, que é o filho do Darkseid, foi criado pelo Pai Celestial, e o Kalibak, que é o filho do Pai Celestial, foi criado pelo Darkseid. Caralho, Kalibak. Olha, parabéns pro Jorge Lucas, cara. O quê? Você bota Darkseid no Google, só aparece o Vader. Peraí, como é que escreveu Darkseid? Não, é porque não é Side, é Sage. Sage? Como Dark assim, Sage? Dark Sage que se escreve. Escreve Sage. Você escreveu Darkseid mesmo? Darkseid! Pra mim sempre foi Darkseid. E-I. Darkseid. Porra, escreve Darkseid. Caralho, Apollo Creed 2? Apollo Doutrinador 2. Acredito que era legal. A vida inteira passou achando que era Lado Negro. Meu o nome Deus. Do cara. Eu sempre achei que era Lado Negro, exatamente. Eu tô extremamente decepcionado agora. Puta merda. There are no strings on me. Ainda em 2017, teremos mais um filme da Sony da franquia Spider-Man, só que mais um filme protagonizado por uma mulher que só pode ser o filme da Gata Negra, né? Porque já apareceu... É, porque já apareceu no Felicia filme. A Hardy no filme do Homem-Aranha 2 e tal, então deve ser isso. Depois temos outro filme da Sony, Venom e Carnage. É isso que tá escrito aqui. Venom é. Carnage. Venom Carnage. Então vai ser o Venom. O Venom vai ser o herói e o Carnage e o... vai ser o vilão. Isso, é não, isso. Não. É isso aí. Não é isso que tá escrito aqui. Não. Aqui está escrito Venom, dois pontos, Carnage. Isso. É não está escrito Venom X Carnage. Não. Ou Venom V Carnage. Ele pode apostar que isso vai acontecer. Venom, o cara vai descobrir, vai ficar aqueles poderes e tal. Aí vai vir a versão Evil, que é o Carnificina. Aí ele vai, ah, eu tenho que parar o Carnificina. Ei, peraí, Lego Batman. Tinha um filme do Lego aí que é legal. Não, cara, não vou citar Lego. Eu tô me falando dos filmes. Só citar, grandes. Já foi citado. Se você começa a reclamar, ele já tinha seguido em frente. Então, já tinha seguido em frente se você não tivesse me parado. Mas acho importante citar Lego. Lego Batman. Tá bom, Lego Batman. Pronto, tá citado. Começa com The Flash finalmente. É, ele já vai ter aparecido no filme da Liga, óbvio, né? Sim. Não é ser estranho isso? O mais estranho é o seu Bruno Mars, que vai ser o Ezra Miller. Bruno Mars genérico? É. O negócio desse filme é que, como não tá determinado, não foi oficializado ainda se ele vai ser ou não o Barry Allen. E como já tem a série do Flash com o Barry Allen, eu não sei se eles vão botar dois Barry Allens. Aquele Flash era maneiro, né? Que tinha o Barry Allen antigamente. Não é o Flash. Era irado, aquela era série dos anos 90. A roupa de veludo. Eu achava maneiro também. Eu gostava também. A roupa de veludo. Mas esse seriado do Flash novo tá muito bom, cara. Então, tá muito bom. É, mas o filme não vai ter nada a ver com o seriado, né? É a tradição da Warner. Não. Ela não mistura. Tá tudo fora. Não mistura TV com cinema. É, eu acho que eles vão usar outro Flash. Ou eles vão usar o Wally West, ou eles vão usar o Impulso. É, então, eu acho que esse moleque tem cara de Wally West, sim. Ele poderia ser o Wally West. Quem é o Wally West? É o segundo Flash. É mais engraçadinho, mais novo, essas coisas. Era o Kid Flash. Kid Flash! Aí eu tô ligado. Flash com cabelos ao vento. A série tá maneiro? Não vi. Você viu? A série tá bem maneiro. Tá bem maneiro. Não tá aquele negócio daquele grupinho especial? Vamos formar um grupinho fora da lei pra monitorar o Flash? Essas coisas. Tá bem diferente. Tá bem legal. Será? Diferente do Arrow, que mostra como que a história, o seriado todo baseado no agora e como ele virou um arqueiro verde, o Flash começa com ele se tornando Flash, assim, já de primeiro, é um garoto normal e vai ganhando os poderes e ele vai aprendendo a controlar a velocidade, começa a descobrir porque ele tem um metabolismo acelerado, que ele precisa comer glicose pra recuperar, então é bem bacana assim o seriado. Mas assim, ele faz crossover com o Arrow, não faz? Faz. Ah, então. Vai ter até o final, o meio da temporada vai ser um especial de quase, vão ser 4 episódios de crossover. E eles vão fazer um crossover com o Gotham? Não, isso Gotham não, é outra coisa. Que o Gotham é passado. Não é, nego, tem smartphone, é passado, caralho. Sim. Não, mas é passado. Não, é smartphone que eles usam, não. Eles usam celular antigo, daquele já abria, tipo sim, Star então Tark. Não é passado, anos 60. Não, é tipo, não, eles não estão representando os anos 60. 90, entendeu? Mas os carros são dos anos 60. O cara, eu vi entrevista do produtor e do criador da série. Eles pegaram e tentaram tornar ela atemporal. Ah, é um parecer uma coisa do passado, mas utilizando ainda coisas do presente. Uhum. Tipo, você pode ver que eles não usam nada de tecnologia, computador, não tem nada disso. Só tem uma coisa que eles não podem usar que é do futuro, né? O Batman. Pior que ele tá lá, né? Tá como tá o Bruce Wayne. Não, Bruce Wayne. Liga pro Comissário Gordon. Comissário Gordon, você é muito legal. Obrigado. Essa é a participação dele. Na série mesmo, eles estavam botando ele com sinais de que ele já tá querendo descobrir, investigar os então, casos. Então, eu sei, Carlos, mas se não tiver... Olha só, se não tiver um 15 anos depois e aí apareceu o Batman, não vai adiantar nada isso. Sacou? Mas e a viagem do Batman pelo mundo, que ele vai pro deserto, ver o diabo? Não vai ter, ele é criança. A série começa com os pais dele sendo assassinados. Então, tipo, ele tem 8 anos de idade, não vai ter essa viagem. Só vai ter essa viagem se a série der exatamente um pulo de tempo ou a série, tipo, passar mais rápido. Ou durar 10 anos que nem Smallville. Cada temporada fosse 10 anos. É, exato. É, e o que eles querem fazer na série é que cada temporada foque em um personagem. A primeira temporada vai ser baseada em como o Pinguim se tornou o criminoso. Isso, sinceramente, Pinguim, eu achei uma merda. Caralho, Pinguim. Cara, eu acho que tem só os vilões do Batman na série. Eu achei horrível isso. Então todos os vilões já vão existir antes do Batman. Não, Carlos, você achou horrível a série, porque ela é só isso. Ela é só os vilões, cara. Não tem Batman. Mas aí que tá. A série podia ser muito melhor se ela focasse em Gotham. Ela tem coisas, tem elementos na série que são do passado de Gotham, que é bom. Vou fazer uma pergunta só. O Comissário Gordon tem bigode? Não. É comissário. Não vale ele nada. Ele não tá nem tenente. Não vale nada. Quando ele deixar o bigode crescer, você me chama. There are no strings on me. Captain Marvel. E atenção, porque Captain Marvel, o Capitão Marvel, era um personagem homem, que foi o único cara que morreu por muito tempo de câncer, né, na Marvel e tal. Até falava assim, ó, o único personagem da Marvel que realmente morreu foi o Capitão Marvel, e aí depois de anos depois eles trouxeram de volta o Capitão Marvel. Mas o filme Captain Marvel vai ser com uma mulher protagonista. Então é Capitã Marvel. É, e nos quadrinhos tinha Capitã Marvel, que era uma... Na verdade, é, não era Capitã, era Miss Marvel, que era Miss Carol Danvers. A Miss Marvel é outra coisa. Ela que virou a Capitã Marvel. Ah, ela vira? A Miss Marvel virou a Capitã Marvel? É sim, isso? A Carol Danvers passou a ser chamada, hoje em dia, nos quadrinhos, ela é Capitã Marvel. Ah, sim, não estou acompanhando. Então, muito bom, muito bem informado. Então, é ela. Então, o filme da Miss Marvel. Que é a original e que hoje, nos quadrinhos, é a Capitã Marvel. Não é a original, ela virou depois. A primeira Capitã Marvel era negra, cara. Sim, mas essa Capitã Marvel que você tá falando não é da mesma origem dessa, não tem nada a ver, é completamente diferente. Essa origem da Capitã Marvel, da Miss Marvel, tá conectada com tudo que o universo cinematográfico deles hoje tá criando, que é os Kree, que é aquela raça alienígena que é o inimigo no Guardiões da Galáxia, que tem na série da Agents of S.H.I.E.L.D., e os poderes dela vêm devido a eles, devido aos Kree. Então ela vai ser a conexão entre os dois. São os inimigos dos Kree. Inclusive, eu ouvi falar que eles são cavaleiros também. Hã? Cavaleiros que dizem Kree. Puta que pariu! Mas foi muito longe. Mas vai ser o primeiro filme de heróis da Marvel Disney protagonizado por uma mulher. Né? Vão ter outros, né? Os outros que a gente comentou, mas esse é o da Marvel Disney. E depois vai ter a Elsa também. Esse filme, na verdade, eles já falaram que vai ser tipo a conexão entre o espaço e a Terra, que ela vai ser uma personagem que vai estar dividida entre a Terra e o espaço. Então ela vai ser mais um personagem tipo o do líder dos Guardiões, o Star-Lord, que vai ser uma terráquea que vive no espaço. Entendi, mas isso é só em 2018, então é depois do Guardiões da Galáxia 2. É, ela deve aparecer antes disso, em alguma outra história. 2018 tem uns Inumanos. Caralho. Isso foi uma surpresa, um filme dos Inumanos. Quem são os Inumanos? Aquela galera que mora na Lua, é isso? Isso. Do lado azul da Lua? É, do lado azul. É aquela menina que tem o cabelo de ela mexe o cabelo, não é isso? Medusa. Isso. Tem outro... Tem o Raio Negro, que é o cara negro. Do... Raio Negro, tem aquele cachorro pode falar. Gigante também. Não, o Raio Negro, que é o homem de apazão, não é isso? Isso. O poder dele é de som, não é? É, isso. Ele não pode falar porque a voz dele destrói tudo. É, porque quando ele abre a boca, ele solta um Sonic Blast absurdo, o que não faz sentido, já que no espaço, né, você... Não, mas pera aí, o lado azul da Lua não é vácuo, tem ar. Pessoas respiram. Na Marvel, tá? Ai, okay. Não na realidade. É, na realidade a gente nunca vai saber, né? Ah, bom. É, porque na Lua tá cheio de Transformers. Olha só, os Inumanos, será que eles vão ser a desculpa pra Marvel usar mutantes? Não. Não, porque não, qual é a diferença dos humanos? Sério, qual é a diferença dos Inumanos pros mutantes? A origem. Os Inumanos é. Tá falando com o Caquinho isso. Eles são humanos geneticamente alterados. É diferente. Mas peraí. Eles são humanos que vão pra Lua? Eles são descendentes de humanos. Descendentes de humanos que foram alterados geneticamente. Geneticamente alterados pelos Kree. Do Armstrong. Não, eles devem ter sido humanos sequestrados no passado. Abduzidos. Abduzidos. Olha aí a explicação das abduções. Então é tipo 4400. Não, cara, isso daí é pré-histórico. É antes, talvez, antes do surgimento do homem, na verdade. Ah. Foram criadas raças distintas, modificadas geneticamente. Aquela coisa do eram os deuses astronautas, então. Eles pegaram o macaco, né? Mulher macaco. A semente de tudo. E aí criaram essas raças distintas, entre elas a raça humana. Eles têm superpoderes, os Inumanos. Tem. Todos sim, eles. Sim, todos eles. Eu sou um mutante. Não, esses foram engendrados. Eu sei que não é. Eles são alienígenas, são. Na verdade, eles seriam meta-humanos. É. Que diferença faz você botar um mutante se ele não é o Wolverine, a Aurora, foda-se. Chamar de mutante, porque, foda-se. Porque existe uma teoria de que a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio são inumanos. Rapaz! Não. Tosco. Rapaz, isso a gente já vai saber ano que vem. Ridículo. A gente nunca vai saber. Eles não podem ser mutantes, cara. Eles vão ser o quê? Cara, chama eles de evolução da espécie. espécie, chama eles da nova geração. Milagres. Dá um nome. Só não chama mutante, eles só não podem falar mutante. Ponto. Então, eles podem falar inumanos. Entendeu? Eles não podem falar mutante. Podem falar qualquer coisa, menos mutante. Pode falar humano 2.0, mas não pode falar mutante. Já tá certo que vai introduzir os inumanos no universo Marvel. Eles já estão lá. Vai ter um filme só deles. É, exatamente. Tem um filme só deles. Aí, tipo... Porra. Vamos chamar eles de quê? Olha, a gente pode chamar eles de inumanos, que a gente já tá colocando um filme só deles, ou vamos chamar de qualquer outra coisa? Com certeza, esse filme vai ter a Wanda e o Mercúrio. Quero outra coisa. There are no strings on me. E aí temos Aquaman, também. Eita, em 2018. Caralho. 2018. Você não acha estranho que a Liga da Justiça seja dividida em dois filmes aqui, claramente, abertamente? Parte 1 e parte 2. E no, entre essas duas partes tem um filme do solo do Flash e um filme solo do Aquaman? Pode ser de antes do... pode ser origem do Flash e origem do Aquaman. Olha, do Flash eu até entendo, porque ele pode ir lá rapidinho e voltar, né? Tem outra coisa também. Em história em quadrinho também é assim, né? Tu compra uma na X-Men, tá acontecendo uma coisa. Na X-Factor, tá acontecendo uma coisa que não tem a cronologia... Não conversa com a outra. Isso, No próprio... Você pega a Marvel, você pega Vingadores, você tem lá a história com o Homem de Ferro, com todo mundo acontecendo uma coisa. Você vai na revista do Homem de Ferro e a outra. Mas sabe o que eu tô falando? É porque, por exemplo, a gente tá acostumado com a Marvel Universe aí no cinema, em que cada filme, de alguma forma, conversa com o outro. Então tem uma consequência que vai aparecer no outro. Entendeu? Depois dos Vingadores, todos os filmes citam lá o que aconteceu em Nova York, né? O Homem de Ferro 3, ele tá diretamente ligado ao Vingadores, entendeu? Tipo, ele tá com um problema desde, eu tô com esse problema aí, não consigo dormir desde que aconteceu em Nova York, entendeu? Se você for olhar o Homem de Ferro 2 só, você fala assim, porra, o que aconteceu em Nova York, entendeu? É em outro filme que ele tá se referindo a outro filme. Mas assim, é importante, primeiro, é o filme da DC, né? DC. Liga da Justiça 2 não necessariamente é uma sequência direta do Liga da Justiça 1. Tem que ser, parte 1, parte 2, cara. Porra, cara. Vingadores 2 não é uma conexão direta. Não, mas aí eles chamaram de parte 1 e parte 2, cara. Cara. Estão chamando disso. Exato. Mas eu tenho certeza que é o que eu falei. Flash vai ali, já volta. E a Aquaman tá embaixo d'água, ninguém tá vendo. Ninguém tá aqui. Quem é que tá se importando com a Aquaman, cara? Pô, não, cara. A Aquaman é um personagem maneiro, cara. Vocês estão desvalorizando um personagem maneiro. A Aquaman é maneiro. No final do Liga da Justiça 1, o cara vai falar assim, e cadê o Aquaman? Aí corta pro filme da Aquaman. E aí no Liga da Justiça 2 começa com a Mulher Maravilha falando assim, não sei. Mas veja, o Aquaman, ele teve uma reformulação, eles colocaram essa comicidade que a gente tem sobre o personagem, né? Como ele é ridículo, como ele é absurdo dentro da Liga da Justiça. Mas é claro que o personagem é muito poderoso, ele aguenta altas pressões, ele é extremamente forte. Porra, né? ele podia trabalhar em banco então, né, cara? Não, cara, não. Essa piada aí vocês ouvintes ignorem, porque o Aquaman é legal, cara, o Aquaman é legal. Ele pode divertido. Ele pode ser divertido. O Ivan Reis, ele foi o desenhista dessa fase que reformulou o personagem. A sociedade humana acha o Aquaman ridículo. Isso foi uma maneira, nossa, de inverter o ângulo de câmera muito forte. Ficou bem interessante no personagem. Ele ganhou comicidade. Pois é, se fizerem por aí. 952, a versão dele atual é muito boa nesse sentido. A piada do cara foi boa. There are strings on me. Aí temos Homem-Aranha 3 também, 2018. Que também ninguém sabe, né? Que o Carlos falou que já vai ser reboot. Exato, agora eu não sei mais nada, né? Mas Amazing Spider-Man 3, pra mim, significa fechei contrato com todo mundo e tá certo. Em Homem-Aranha 3, ele ia sair em 2016. Ele foi cancelado, o filme, porque e foi jogado no calendário pra 2018. Caraca. Porque foi uma merda o Homem-Aranha 2, né? Foi ruim de bilheteria? O espetacular muito Homem-Aranha 2 quem falou foi isso? Pior. Quem falou isso? Quem falou isso? Quem achou que foi muito bom? Quem achou? Levanta. Alguém. Esse novo Homem-Aranha é um lixo. É uma merda inacreditável. Eu achei tão bom quanto o Highlander 2. Você achou? Opa, que isso? Vou voltar o áudio porque eu acho que era a voz do Rex. Eu acho que era o Rex que falou que o Homem-Aranha 2 é bom. Cara, mas é que não foi feito pra gente, cara. Meus alunos de 17 anos, 18 anos adoram. Acho muito melhor do que o Tobey Maguire. Mas não, olha só. O Homem-Aranha, Peter Parker, ator, personagem. É legal, é o melhor Homem-Aranha. Aquele Tommy Maguire também é um porra, aquele amor, caralho. Mas a história, tudo é muito superficial e bobo, é, cara. É zoado. O vilão lá, o Jamie Foxx elétrico, não faz sentido na história. É zoado. Assim, eu entendo que o filme não comunica com a gente, mas se o cara é um bom roteirista, um bom diretor, ele consegue fazer um filme que comunica com pessoas mais velhas e mais novas também, né, cara? Tem uns filme... exemplos, né? É, exato. Não é um filme jogado. Joga aí. O cara caiu numa banheira de enguias elétricas. De elétricas que são tão elétricas que grudam os dentes. Que porra é essa, cara? Faz sentido. O cara fica elétrico e os dentes dele juntam. Isso foi alguma piada. O cara fez propósito isso, cara. Essa porra. Engraçadona essa piada mesmo. Vamos lá. 2019, temos Shazam! Shazam! Eu gosto esse muito desse personagem, foda, cara. Vai ser maneiro, cara. Quem vai ser o Shazam? Cigano Igor, é isso? Que eu queria que se eles fizessem o Shazam, tinha que ser o Shazam clássico, não o da versão nova. Como assim? Por quê? Porque essa versão nova é completamente diferente da antiga, né? Você queria que o garotinho... A nova é o garotinho, só que ele é um garotinho rebelde, tipo... E ele não ganha os poderes do Shazam, é tipo um grupo de garotos que ganha o poder. What? Não, mas calma, isso aí foi... Não, esquece, Caquinho, isso aí foi na época que teve aquela reformulação dos 952. Isso é uma outra história, naquele Flashpoint, isso foi daquela série do Flashpoint. A reformulação não é, do 952 não é a história atual, não é a história atual do Capitão Marvel. Esses são cinco moleques que invocam o Shazam e eles viram uma pessoa só, mas isso aí foi naquela história do Flashpoint que já aconteceu, já morreu. Caraca. O atual é o 952, é um garoto igual. Billy Batson? Ganha os poderes, vira o Shazam, Billy Batson, tudo igual. Não existe a mínima chance de ter uma história pro cinema onde cinco garotos viram adultos com cabelo com gel. Pois é. Isso aí foi acontecendo naquela história do Flashpoint, que aconteceria se o Flash não tivesse ganhado os poderes, e aí é um arco de histórias em que o Capitão Marvel era dessa forma, não é mais assim. Isso aí foi só naquela série. Hoje é igual, a mesma história, só que a diferença do Capitão Marvel de hoje, dos quadrinhos atual, dos 952, é que ele é muito mais um cara de atacar com energia, tipo assim, ele anda descargas elétricas, né? Ele é muito mais um blaster do que um cara físico como ele era nos quadrinhos, tipo assim, um super-homem mágico. Essa é a história que eles vão fazer do Shazam, pelo que eu tô vendo no cinema. Eles vão pegar o Shazam clássico, que é tipo um super-homem mágico. Eu tô vendo aqui que não vai ter o Dr. Silvana. Ih, cara. O vilão vai ser o Black Adam, que já tá confirmado que vai ser o Dwayne Johnson. O The Rock, chama ele pelo The nome Rock. Dele, Rex. The Rock! Você é maneiríssimo. Que pelo andar da carruagem, ele realmente vai se transformar numa pedra até 2019. Do tamanho que o cara tá, meu irmão. O cara já tá gigantesco no Hércules. Imagina o tamanho dele pra fazer um Shazam, mano. Cara, no Hércules ele encolheu um pouco. Tu viu aquele filme No Pain, No Gain? Caralho, ele tava uma sacanagem. Ele tava o Morro da Urca. There are no strings on me. Tem uma coisa que eu acho muito importante a gente discutir aqui sobre o Shazam. Certo. Que eu acho que é o que vai definir o sucesso ou o fracasso desse filme. O quê? O tamanho da capa. Pô, mas a capa é um clássico. A capa tem que bater na bundinha. Não, cara. Capa na bundinha, não, cara. É muito verdade. Ruim a capa é uma coisa pra você discutir. Que isso, mas o maior clássico do Capitão Marvel é aquela mas capa que não é presa na roupa, é tipo jogada por cima do ombro. Cara, assim, aquela capinha é ridícula. Mas a capa do 952 que tem até aquele capuz. É, com capuz. O capuz é maneiro. Mas a capinha cinturada... Pô, cara, muito bom, é um clássico. Mas o personagem, ele é meio ridículo, porque ele continua com a consciência do Billy Batson. Ele tem a sabedoria de Salomão, mas ele, pra todos os efeitos, continua sendo, pensando como uma criança. É. Então, o uniforme dele, sendo ridículo dessa maneira, faz sentido dentro do personagem. É um grande personagem da DC, sabe? E ele tem como vilão alguém que é extremamente mais velho do que ele, né? Que é o Adão Negro. Sim. Então é um embate bem divertido e tem até uma metalinguagem, né? Porque, nossa, a gente começou a ler esses quadrinhos quando éramos crianças, né? E sonhávamos ser super-heróis. E Bill Batson é a encarnação desse desejo pra nós, né? É verdade. É por isso que a gente chamou o Harold. A Agora, a parada mais foda do anúncio da fase 3 da Marvel foi Avengers Infinity War. O que foi impressionante é o seguinte: isso seria o Vingadores 3, mas os Vingadores 3 viraram dois filmes, olha aí! Olha aí o que a gente falou! Pau! Pega, divide e pau! Pegaram o terceiro filme dos Vingadores e transformaram em dois filmes, eu achei muito bom. Sensacional. O que tu falou aí, essa exclamação? Pau! Pau! Cara, dividiu, então, pau! Cara, gostou. Não, eu tô fazendo uma continuação da brincadeira do Nerd Office. É melhor mesmo. Quando a brincadeira é dessa maneira, é exato. Parabéns, Peter Jackson, cara. Não, não, acho que começou Jackson? Antes do Peter Jackson, agora dividir filme em dois. Não, agora, olha você só. Você nunca assistiu Harry Potter, ou Rex? Hã? Não tem Harry Potter no teu celular? Não, não tem certeza. Não, fizeram isso com Harry Potter, fizeram isso com Twilight, fizeram isso com... Então, e o Peter Jackson dele não é dividir em dois, o dele é melhor, ele divide em três. Não, mas então, mas o Avengers é legal porque... Foi ele que dividiu, foi o estúdio. É. Então, mas é legal dividir o Vingadores em dois porque aí, pô, é uma história nova, readaptada, reescrita pro cinema, então... Um detalhe pro lançamento dos Vingadores é que o filme tanto da Capitã Marvel quanto dos Inumanos acontece entre Vingadores Parte 1 e Parte 2. Infinity Wars. É, entre a Parte 1 do Infinity Wars é a parte 2. Então, a parte 1 do Infinity Wars é 2018. É, e acontece em maio, Capitã Marvel é julho de 2018 e os Inumanos é novembro de 2018. E a parte 2 dos Vingadores, Infinity Wars, acontece em 2019. Sim, então vai ser um ano entre um filme e outro, entendeu? 2018, a primeira parte, 2019, a segunda parte. E com dois filmes entre as partes. Ou seja, filme pra cacete. Agora, Infinity Wars é maneiro, mas seria muito mais legal se fosse Secret Wars. Puta, mas aí fudeu. Aí é a whole bunch of other things. Aproveita o clima de Jogos Vorazes, que tá na moda aí, com a molecadinha. E manda um Secret Wars, caralho. Mas calma, vamos falar do Infinity War. O que, que foi Infinity War nos quadrinhos? Infinity Wars foi a segunda saga das joias, mas eu acredito que eles vão contar, na verdade, a história da primeira, que é o Thanos pegando a manopla e querendo destruir tudo. Então, mas isso vai acontecer antes. Eu acho que eu lembro dessa história. Não é a história que ele dá uma murchada no Capitão América? Não, ele faz isso com o Wolverine. Dá uma murchada no Wolverine. É, o Wolverine vai atacar ele, ele altera a realidade e transforma os ossos do Wolverine em, tipo, em borracha. Isso, ele cai mole no chão. É, pois é. Esse é o problema da galera cósmica. É Gauntlet, é Manopla do Infinito. Sim. Ela tá no cofre, tá muito do... louco, né? Ela tá no cofre do Odin. Já apareceu. Existe realmente a Manopla, apareceu lá no easter egg no Thor. Não sei o quanto isso vai ser realmente utilizado, né? Pode ser que isso envolva até o próprio Ragnarok. Vai. Sim. Que ele consegue, ele pega a Manopla nesse filme do Thor. É possível. Bem possível. É. A primeira saga realmente é Desafio Infinito. É Desafio Infinito, também... Guerra Infinita e Manopla do Infinito, não é isso? Cruzada Infinita. Tá, eles vão juntar isso tudo num filme só. É, na verdade não devem juntar tudo, eles devem contar, na verdade, a primeira parte, porque essas sagas acontecem com muita diferença de anos, não são totalmente conectadas, né? Sim, são buscas diferentes. Eles vão readaptar a parada toda. Sim, não, com entendeu? Certeza. Pra que o Thanos seja o inimigo do Avengers 3, parte 1 e parte 2, vai ter uma coisa super grande e vai terminar a fase 3 com esse filme, Avengers parte 2. Sim. E aí eu não sei mais o que eles vão fazer. É, depois... na verdade não tem como saber, porque até lá, sabe-se lá quem vai estar ainda vivo. Aí sabe o que vai acontecer, Jovem Nerd? Eles vão gerar tudo de novo. Olha aí, é verdade. É uma. Vamos pegar um cara bem mais barato pra ser o Homem de Ferro. Exatamente, aí vamos gerar tudo de novo, vai contar tudo de novo. O que se tava especulando é que, como você tem o filme tanto da Capitã Marvel quanto dos Inumanos entre a parte 1 e a parte 2, que eles devem se fuder na parte 1, tomar uma porrada na parte 1, tá tudo destruído. Sim. E vir essa galera a mais. Nossa, vai ser épico, hein? Se vier todo mundo. Pra fazer o confronto final contra o Thanos. Todos os cósmicos, com Guardiões da Galáxia, com todo mundo. Exato, todo mundo vir pra enfrentar o Thanos. Então vai ser, tipo, pode ser uma parada épica. Caraca, vai ser uma merda. Vai ser o Expendables da Marvel, mano. Vai ser uma merda. Vai ser uma merda, cara. Só vai ser bom se tiver o Antônio Bandeiras. Vai ser tanta gente que você não tem pra onde olhar, cara. Não fica maneiro. Fica maneiro ser maneiro no quadrinho que você lê com calma os quadros. É a série, é a série da HBO. Ah, cara, eles se arranjam. Eles vão matar alguém. Não, essa não é a questão. Eu não tô falando disso, se vai morrer, se não vai. Eu tô falando de... Você tem muita gente junta, dá merda. O filme dos Vingadores é maneiro porque você tem ali um time que não é pequeno, mas você consegue fazer o combate e valorizar todo mundo, até o arqueiro. Agora, porra, você mata 40 pessoas lutando, cara? Não vai ficar bom. Mas tu não gostou de Expendables 3? Cara... é uma galhofa fudida. Então, e é bom pra cacete. É uma galhofa fudida e só salva porque tem o Bandeiras e o Wesley Snipes, né? Isso é uma verdade, porque se o filme tá no limite, isso é uma merda. Né? É aquele limite tênue. Uhum. Mas assim, existe todo um valor afetivo, fora a nossa amizade com o Stallone, que faz isso. Que faz o filme ser um pouco melhor, né? There are no strings on me. E aí tem a Liga da Justiça parte 2 também, 2019. Isso. Ouço o que a gente falou da parte 1. É a mesma coisa. É isso, né? Zack Snyder. Mas Zack Snyder vai dirigir, né, também esses dois filmes da Liga da Justiça, né? E 2020 temos o Cyborg tendo seu filme próprio. Aí, Rex, um super-herói afrodescendente de respeito. Pô, acho maneiríssimo, cara. Tava eu na acho hora, maneiro já também. Começar, já tá na hora de começar a fazer Cyborg, isso, cara. E o Cyborg é um personagem muito bom, cara. Era um dos maneiro. Meus preferidos quando eu era pequeno. Eu gostava dele e daquele do Cabelo de Fogo. Qual é o nome? Nuclear. Tempestade. Não, Tempestade, é Firestorm. Caraca, tem três nomes, velho. Tempestade, Firestorm e Nuclear. Aqui no Brasil eles botaram Nuclear por causa da Tempestade da X-Men. Firestorm. No desenho era Tempestade. E ele tinha um encosto lá de um cientista na cabeça dele, né? Isso. Esse personagem vai aparecer na série do Flash. Ah, é? Com Cabelo de Fogo e tudo? Aí já, ele já apareceu no seriado, como ele se transforma, né? Como ele ganha os poderes. Mostra a versão humana dele. Não mostrou ainda como é que vai ser, se vai ter essa transformação no nuclear. Se ele vai ter o cabelo pegando fogo, como é que vai ser isso? Mas ele vai aparecer. O Carlos, o Cyborg, qual é a origem dele? O que que ele foi? Um cara tipo homem de 6 milhões de dólares? Mais ou menos, ele é um jogador de futebol americano, atleta. Puta que pariu, cara. Isso é muito escroto, né, cara? O pai é um cientista foda, ele também é inteligente pra caramba. Cara, um herói negro. Quem vai fazer o papel vai ser... É o O.J. Simpson. Ele sofre um acidente e o pai dele, tipo, faz uma cirurgia substituindo ele, transformando ele num ciborgue. É claro. E aí você tem as versões mais recentes, eu não sei, só acho que ele usa a tecnologia de Apocalipse. É mesmo? Tá certo? Isso tá certo? Não. Caralho. Apocalipse? Como é que é? Alopaclipse. Que é o planeta do Darkseid. Ah, que origem zoada, né? É, não, mas assim, eu prefiro assim, porque aí ele pode ter a tecnologia um pouco mais avançada do que tecnologia feita na garagem, né, cara? Retrô, né? Cara, tudo hidráulico. Exato. 952, ele é uma tecnologia do Darkseid, não é isso, Rex? Você que tá lendo. Não, na nova versão do 52, eles fizeram o seguinte, pra introduzir o personagem, o Darkseid tava invadindo a Terra, só que ele mandava gente na frente. E aí os caras estavam tentando descobrir que tecnologia é essa que eles estavam encontrando espalhadas pela cidade. E o pai dele é um dos headmasters ali da Star Labs. A Star Labs é o maior centro de tecnologia que existe no mundo da DC Comics. Do Flash, né? Que aparece no Flash. Mas do universo da DC Comics, a Star Labs é o fodástico, assim. É o que faz tudo de tecnologia. Tem um Star Labs em praticamente todas as cidades. É tipo, isso, centro de tecnologia. Sim, abaixo da Star Labs vem a Wayne Tech, e a Wayne Tech foi no mesmo nível da LexCorp, assim. Então a Star Labs é acima. Então o pai dele tava trabalhando nesse processo, ele foi lá conversar ou discutir com o pai, porque ele é jogador de futebol americano, e o pai nunca ia nas apresentações, então ele foi bater um DR com o pai, e nisso teve a invasão de Apocalipse, com aqueles soldados do Darkseid. Não vai tá certo isso. Tá certo, é isso mesmo. Eu tô descobrindo que o Darkseid, relacionado a ele, tem a ver com um cara que não sabe falar, tá ligado? Ao invés de ser Darkseid, Darkseid. Apocalipse, Apocalipse. Conclusão da história. O pai, pra não perder vocês o filho... Vocês querem salvar Jesus ou Brian? Conclusão. Tem essa destruição toda. O cara fica totalmente fudido. E o pai, na última esperança de salvar o filho, coloca ele numa tecnologia experimental. De nanotecnologia com essa tecnologia de Apocalipse. Aí acaba que ele se mistura e vira uma coisa só. Tanto que nessa série dos 952, é ele que consegue decifrar todo o código, descobrir como que o Darkseid quer invadir a Terra. Caralho. Enfim, é isso. Eu não consigo, cara. Tô naturalmente apocalipse. Mandei até o link aí pra tu ver como é que escreve. Eu não tenho, tive a crise, desculpa, eu sei que eu tô errado, mas... Ai, ai, que imbecilidade. É o Didi, cara. Didi! There are no strings on me. E aí, cara, fechando isso, cara, esse calendário loucura. Com chave de ouro. Ô, Lanterna Verde, rapaz. Qual o intervalo de um filme pra outro? Cara, muito. É longo. Eles botaram um intervalo muito grande pra galera esquecer o primeiro. Quando foi o Lanterna Verde de do Iron Man? Eu gostei. Ah, vai tomar na porra, cara. Você tomou tanta bomba que você não tem mais senso crítico. Não, olha só, eu gostei por quê? Porque eu vi a versão estendida. Ah, a versão estendida tem umas cenas melhores que não aparecem no filme original. Olha, olha, 2011. Você, 9 anos. 9 anos pra esquecer esse cocô. Que o Rex gostou. Ai, meu Deus do céu. E aí, esse não tem nada, né? Não tem ninguém, né? Não, tá muito longe. Não tem. Parece ninguém. Que o Hal Jordan vai ser demitido, hein? Oi? Parece que o Hal Jordan vai ser demitido. Ele não vai ser mais o Lanterna Verde, vai ser um outro. Porra, Guy Gardner! Nem fudendo. Não, deve ser o Kyle Rayner. Kyle Rayner ou o John Stewart. John Stewart não tá apresentando programa de TV? Não tem o talk show do John Stewart? Porque na época que eles chamaram o The Rock pra fazer o casting... The Rock? É, porque... Não, porque... Vou explicar. Porque quando eles estavam... Quando eles chamaram... The Rock, ele come o anel e derrota os caras na porrada. Não, porque é o seguinte. Quando chamaram o The Rock pra fazer falar que filme ele ia fazer na DC, foi se estipulado que talvez ia ser o John Stewart. Que ele ia fazer o John Stewart. Mas não é. Porque a ideia é que exatamente o que você falou, Harold. Que não vai ser o Hal Jordan, não. Ou deve ser o John Stewart como Lanterna Verde ou o Kyle Rayner. Pô, eu ainda queria o Guy Gardner, né? Nunca, cara. Nunca vai Cabelo acontecer. De cuia. Nunca vai acontecer o Guy Gardner no filme. Ah, ia ser irado. Guy Gardner era o melhor Lanterna Verde ever. Ele é tão foda que ele foi demitido e descolou um anel amarelo. E se vestiu de verde. Porra, que vacilo. Podia ser. Vamos mandar uma carta pra lá. Qual que é o nome daquele Lanterna Verde cachorro? De Norte. Cara, tem um Lanterna Verde planeta. Podia ser esse, não. Pongo. Pongo. Não, mas olha só, não importa. Vai ser um deles e... E esse cara já deve estar nos filmes, né? Ele deve ser definido daqui a pouco. Vai estar nos filmes anteriores. Vai estar na Liga da Justiça. Será? Porra, tem que estar, cara. Lanterna Verde vai estar na Liga da Justiça? Vai fazer a Liga da Justiça trio? Bate o Super-Homem e Mulher Maravilha? Não, vai ter Aquaman, que é o amigo gay da Mulher Maravilha. E o The Flash vai dar uma passada por lá. Na verdade, no filme da Liga, até agora, só estão confirmados o Batman, o Super-Homem, o Aquaman e a Mulher Maravilha. São os únicos atores confirmados no filme da Liga. Se tiver, né? Se tiver. É, se tiver, no filme da Liga, eles são os atores que estão confirmados. Ah, o que faz o Cyborg também tá no filme, tá confirmado, porque ele já aparece até no filme do Batman. Eu vou falar pra vocês, esses filmes da Liga vão ser todos uma merda. Não, eu acredito. Que é isso? Por que isso? Porque os principais heróis da Liga da Justiça não vão estar lá. Foi. Ah, não. Começou, ah, cara. Chefe Apache. Puta, Chefe Trovão Negro. Sempre, cara. Super Gêmeos e o Glick. Os melhores, cara. Esqueceu o Samurai. Aquele Samurai, pode crer. E o Eldorado. Eldorado era o melhor. Eldorado. Ai, cara. Ele só tinha o poder de ficar de teleporte. Era muito bom. Deus do céu, cara, não. Mas veja bem, nada tá definido. É, exatamente. Inclusive, o que tá definido pode ficar indefinido. Sabe todos esses filmes da DC que a gente tá falando? Nada foi todos eles ainda. Podem ser cancelados se Batman versus Super-Homem for um fracasso. Exatamente. A Fox é que tá querendo manter todas as franquias com ela, né? Tipo, Fox e Sony vão sugar isso até não poder mais. Carlos, você faria diferente? Vamos ver se você seria um bom CEO. Você abriria a mão. Dono da franquia X-Men, você falaria o quê? Quer saber? Vou dar pra Marvel de volta. Estamos tendo um bom faturamento, mas não estamos fazendo bons filmes. Então, é verdade. Eu devolvo os filmes e essa é minha carta de demissão. Sei lá, se eu tivesse já um contrato assinado com a Marvel Disney. Pagando bem que mal. Olha o tipo de empresário, de CEO. Carreirista que o Carlos vai ser, cara. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.